Fala galera, bem-vindos a mais um episódio da Resistência Retro Gamer. Hoje vamos falar de um senhor de 30 anos de idade, o Mega Drive, que completou essa idade agora no dia 29 de outubro de 2018. Estamos aqui com uma galera legal que curtiu aquela época, curte até hoje o Mega Drive, né? E temos aqui um amigo que sempre quer estar presente, mas aparece pouco aqui, o Demolay. E aí, pessoal? 30 anos de Mega Drive não podia faltar, né? Meu console favorito. Estamos aí. Temos aqui também aquele que, assim, gosta do Mega Drive, mas é um cara que vai pegar o nosso pé aqui também, né? Fala aí, GameCube. E aí, galera? Bom, hoje a gente tá aqui com duas das três pessoas mais ilustres do cenário do Mega Drive brasileiro. A gente. Não tô falando verdade. Estamos aqui com o maior colecionador de Mega Drive Brasil, o Luciano Lu. Que mentira! O maior pesquisador de Mega Drive do Brasil, Demolay. Opa, daí sim! E infelizmente, o maior conhecedor de Mega Drive do Brasil não está conosco. A gente meinha, já estamos citando ele no começo do cast, porque ele sempre fica esperando, né, a hora que vão falar o nome dele. Mas vamos fazer um trabalho bacana aqui para representar bem o nosso amigo. Valeu! E por último, temos aquele que comprou o primeiro Mega Drive em 2015. Valeu! Comprei Mega Drive. Mega Drive, o meu primeiro Mega Drive eu achei no lixo, porra. Ah, é? Porra! Começou bem, então. Essa história daqui a pouquinho vai ser contada no primeiro bloco. Vamos lá! Bom, para falar de Mega Drive, a gente deve falar também um pouco de hardware, né? Do que veio a ser o Mega Drive. Foi uma longa jornada, não começou ali naquela época, ali no 1988. Ele teve um passado muito antes dele ser concebido, na verdade. Ele vem de dois processadores que foram muito famosos em muitos sistemas, né? O Z80, que foi um processador que é no meio pro final da década de 70. Foi utilizado em inúmeros computadores, MSX... Em placas de arcade, ele foi bastante utilizado também, sendo também utilizado em equipamentos de telecomunicação, modems, controlador de cartão de crédito. Enfim, ele tinha outras funções que não jogos especificadamente, tinha várias outras funções. E também o M68000 da Motorola, né? Foi muito utilizado em computadores como o Amiga, Atari ST, o Sharp X68000, que leva o nome do processador também, né? Os melhores computadores da época vinham equipados com esse processador. Exatamente, ele tinha, assim, variações, né? Um utilizava um, outro utilizava outro, né? Foram utilizados também em outros... a mesma família. É, foram utilizados também em outros tipos de hardware, como, por exemplo, fazendo parte das primeiras gerações de impressoras laser, o M68000, né? Mas sendo muito também utilizado em arcades, como CPS1, CPS2. Sega System 16, que foi a grande inspiração para o que viria a ser o Mega Drive, pois ela possuía o Z80 e o M68000. Pois é, e os arcades da SNK também, né? Sim. O MVS também tem um 68000 e um Zilog Z80 também, para as pessoas que não conhecem. O hardware do Neo Geo é muito parecido com o Mega Drive. A diferença é que tem muito mais memória de vídeo e mais memória RAM. Mas é um Z80. Mas basicamente só são os mesmos processadores. Acho que é mais de um Z80. Não, o Neo Geo são os dois. Ele utiliza o Motorola M68000 e um Zilog Z80. É um Z80 da mesma só? Forma como o Mega Drive. Sim, mesma coisinha. Muito parecido com o Mega Drive. Se você for ver, o Neo Geo, ele pegou ali todo o ganho de tecnologia da época, colocou mais memória e criou um hardware mais parrudo para ser o que é, né? O Neo Geo é um Mega Drive bombado. Exatamente. É um Mega Drive turbinado. Então, dando essa primeira introdução, assim, no hardware do que veio a ser o Mega Drive, que a gente conheceu, vindo lá do Japão, aquela coisa toda, né, ele chegou para realmente combater uma concorrência, que seria realmente o NES, o Famicom, aliás, né, no Japão, e o PC Engine. PC Engine. E ele chegou para combater esses dois, então ele veio numa transição trazendo os 16 bits pela primeira vez em um videogame, né, conhecido, combatendo dois videogames de 8 bits, mas também já prevendo que no futuro ele iria enfrentar uma concorrência provavelmente da maior rival, que era a Nintendo, né. Eu pergunto pra vocês, qual foi a primeira experiência, primeiro momento que vocês conheceram o Mega Drive? Assim, que vocês viram numa revista, vocês já tiveram o console na mão, nem sabendo o que que era. Qual foi o momento que vocês, pela primeira vez, viram o Mega Drive? Eu acho que essa experiência, eu já devo ter falado em outro podcast, que foi na casa de um amigo meu. A maior parte da experiência de videogame que eu tinha era com Atari, algumas coisas assim de Master System. Mas o primeiro contato que eu tive com o Mega Drive foi com Sonic, né? Então assim, não foi bem no início da vida do Mega Drive, não foi bem quando ele saiu, já foi em 91 para 92. Se você for ver, foi bem, digamos assim, pegou os anos iniciais ainda, sim, né? Digamos aqui no assim. Brasil sim, foi no começo da vida dele aqui no Brasil. Não, exato, é isso que eu quis dizer. Logo quando chegou por aqui. Daí, quando esse meu amigo, o Gustavo, a gente chegou lá, era uma família que era amiga da nossa família, a gente ia muito visitá-los. Aí, uma vez, meus pais me buscaram na escola, a gente chegou por lá, ficava ali brincando, aí o pai desse Gustavo lá fez: ei, Gustavo, mostra o seu videogame novo aí pros seus amigos, só não sei o que, pra vocês jogarem. Aí, tipo, ele era médico, tinha posses, né? Podia comprar videogame de última geração pra molecada. Aí eles foram pegar o videogame lá, colocaram aquela caixa bonita lá, quadriculada, tal, aquele negócio bonito. Mas o impacto mesmo, assim, maior foi quando ele botou o cartucho, que ligou, que deu aquele Sega na tela, com voz limpa, clara, aquela coisa que eu nunca tinha visto num videogame. E quando começou o jogo, tipo, aquelas cores vibrantes, cenário, tudo mexia, a flor mexia, a água mexia, o Sonic era rápido, tipo, foi mind blow total, assim, pra mim. Ah, imagina uma criança acostumada a jogo de Atari, uma coisa ou outra melhorzinha ali no Master System, e, tipo, chega uma pessoa com Mega Drive e esfrega logo um Sonic, assim, na tua cara, sabe? Foi, é um choque, né, cara? É um choque. Muito legal. E você, Gameco? Cara, eu talvez faça alguma confusão mental aí, por causa da... Porque eu não tive tanto contato assim com o Mega Drive logo ali, digamos, no início da geração dos 16-bits. Quando, na verdade, não dá pra falar que é o início da geração, porque o início da geração, digamos, fora do Brasil, do ponto de vista temporal, ela acontece diferente, né? Numa etapa diferente da que a gente percebia aqui quando era mais novo. Mas eu, se eu não me engano, foi na cidade dos meus pais. Tinha um camarada lá que ele tinha uma locadora de filmes. E, cara, eu acho que ele tava testando um modelo, sabe, de você pagar por hora, assim, alguma coisa nesse sentido. E ele colocou lá uma televisãozinha daquelas pequenininhas, sabe, que antigamente as mães colocavam na cozinha e tal. Aquela bem pequenininha mesmo, só que era colorida. E tinha lá a caixa do Mega Drive que tinha o Sonic na capa, na caixa, assim. Eu não sei de que ano que é esse Mega Drive aqui no Brasil. Mas tinha essa caixa, a caixa era muito bonita, né, cara? Essa caixa que tinha o Sonic atrás, eu achava muito legal. E tava lá o Sonic rodando naquela televisãozinha pequena. Então, assim, se hoje em dia a gente já vê um videogame retrô numa televisão pequena dessa, que aumenta, digamos, a definição, né? Porque você tem a mesma quantidade de pixels, só que num espaço físico reduzido. Naquela época, então, na hora que eu vi o Sonic 1 rodando ali, como vocês comentaram, com todas as cores, com aquela velocidade toda, mesmo na televisãozinha pequena, né, o áudio já muito mais cristalino do que a versão dos videogames de 8-bits, cara, foi um baita do impacto, assim. Então eu lembro que a gente, quando viu aquilo, mesmo sendo na televisãozinha ali, cara, a gente pagou o dinheiro que tinha ali, sei lá, o dinheiro que alugar filme, não alugou nada e ficou ali jogando aquele negócio, né, porque a gente nem sabia que naquela época não tinha revista, não tinha tanta informação, assim, era uma cidade pequena, então o cara simplesmente trouxe ali, apareceu aquele videogame e a gente ficou vislumbrado com aquilo tudo naquele momento. E depois aí, conversando com outros amigos, só na medida que as coisas foram avançando, né, a informação foi disseminando, a gente foi, Mega Drive e tal, novo videogame, lugar Master System. Mas foi, assim, um impacto bem, bem grande. Lembro como se fosse hoje a televisãozinha pequena ali, super colorida, e o Sonic correndo ali um monte na tela, né? Uma velocidade que a gente nunca tinha visto antes ali no, na geração anterior. Legal, cara, legal. E você, Valeus? É a primeira vez que eu, tipo, demorou até eu realmente ter o contato físico, né? A primeira vez que eu vi ele, já até o design dele, principalmente do 1, quando eu vi numa revista, não lembro se foi alguma revista de... Não era revista de videogame, porque não tinha na época ainda. Era alguma propaganda, sim, mesmo. Sim. Mas o primeiro contato que eu tive físico dele foi na casa de amigos meus aqui, onde eu moro mesmo. Normalmente locadora, velho. Locadora, o cara vivia direto na locadora. E quando saiu o Mega Drive 3, né? Aquele pequenininho, que aí foi na casa de um primo meu mesmo, que a gente ficava jogando lá e... Tipo, na época ele saiu, eu não cheguei a ter, né? Porque outro tinha o Super Nintendo ou tinha o Mega Drive, tá ligado? E... Sim. Ainda mais por causa do valor, como era na época, não, nem era dólar ainda, dólar não, nem era real, né? Aham. Uhum. Então, tipo, o maior contato mesmo foi, tipo, locadora, porque... Lembro quando saiu até o Mortal Kombat 1 mesmo, porra, tinha sangue, né? Super Nintendo não tinha sangue, tá ligado? Isso então, era marcante. Pô, era o vício na internet, era o vício jogar no arcade, e quando saiu no Mega Drive, pô... Até hoje o cara lembra da manhã, né? A B, a C, a B, B, né, cara? Aham, uhum, com certeza. É, cara, eu tive uma experiência, assim, do Mega Drive em revista, né? Não tinha, assim, uma revista oficial de Mega Drive e tal, então eu tinha apenas, assim, revistas na verdade, de variedades, né? E eu lembro que tinha aquela revista A Semana em Ação. Um dia eu comprei, assim, era uma revista que parecia mais pra jovem, assim, né? Eu pensei, pô, vou comprar essa revista aqui pra dar uma olhada. E ao acaso, cara, eles tinham lá uma seção de falando sobre os videogames que tinham lá fora, que existiam lá fora, né, cara? Na época eu tinha pouco contato com informações sobre isso, então não tinha internet, né, cara? Então era tudo muito passado de boca a boca, né? A inexistência desses consoles aqui fazia com que se tornasse um ignorante mesmo, né? E lá eu vi, cara, eu vi as primeiras imagens do Mega Drive do que viria a ser o console de 16 bits que já tava estourando no Japão. Cara, eu tinha contado com o NES, assim, né, cara? Eu achava muito legal o NES. E eu vi aquela coisa do eu lembro que era o Altered Beast, até. O jogo que tava demonstrando, assim, aquela bem imagem clássica do primeiro chefe, assim, né? Deu, caramba, isso aqui é muito foda, né? E logo depois eu ganhei, assim, um Phantom System, até. Acho que foi o único videogame que eu ganhei mesmo foi um Phantom System. O resto tudo eu comprei, né? Ou vendi pra comprar o outro e tal, né? E, cara, com 3 meses eu já tava alucinado, querendo comprar um Mega Drive. Porra, como que eu vou comprar uma coisa que só tem no Japão, cara? Qual que é a história? Não, tipo, não tinha conhecimento pra dizer, ah, será que tem no Brasil? Será que tem nos Estados Unidos? Ainda não tinha, né? E daí, cara, minha prima ia pro Paraguai, cara. Eu falei pra ela assim, putz, eu acho que vou te dar uma grana e pra você comprar uma coisa pra mim a próxima vez que você for lá. Ela, beleza, né? Tranquilo, né? Peguei e juntei uma grana, na época eu já trabalhava, fazia algum bico, trabalhava em alguma coisa assim simples. Vendi o Phantom System com 3 meses de uso, juntei mais uma grana legal e falei pra ela, ó, você vai comprar isso daqui pra mim. Cara, eu fiquei sabe quando você fica numa ansiedade, assim, você não sabe como que vai ser, você não via vídeo. Eu não tinha ideia de como aquilo se movimentava na tela, não sabia de nada. Eu peguei, fui na locadora e pensei, eu vou alocar algum jogo que eu acho legal lá. Isso até serviu pra eu datar mais ou menos a época que foi, porque devido ao lançamento, hoje a gente sabe, né, o lançamento do jogo tem as datas e tudo, então dá pra você dizer exatamente em que época que foi. E eu comprei, mandei comprar o videogame e fui lá e aloquei Shadow Dancer, cara. Foi o primeiro jogo que eu aloquei. Fui numa sexta-feira, paguei a outra locação, isso aí ia chegar no domingo, eu tava comendo o pé da mesa de nervoso, cara, daquele negócio pra chegar, né, cara? Quando chegou, cara, pô, aquela sacola do Paraguai com a Loridona, né, aquela coisa bizarra, né, cara? Tirei a caixa assim, cara, aquela caixa quadriculada do, acho que o Mega Drive Ásia, né, cara? A caixa branca. É, a caixa branca, aquela quadriculada, né, tal, sim, né, que é japonês vendido pro mercado asiático ali, tal, alguma coisa assim. Cara, vou te falar, foi a primeira vez, acho que uma das únicas que eu abri a caixa, tirei o videogame, na hora que eu vi aquele 16 bits dourado, cara, sério, sabe quando dá aquela gelada no estômago, tipo, puta que pariu, que tesão esse bagulho aqui, né? Cara, eu tive que ser arrancado do frente da televisão, cara, eu vendo aqui o Shadow Dancer rodando, é um dos jogos que eu gosto até hoje, foi uma coisa assim, jogaço, surreal, cara. Apesar de não ser um jogo muito fiel ao arcade, né? Fizeram um jogo diferente, mas o jogo é muito bom. E já começa com uma ação frenética, uma música agitada, com um bueiro explodindo, saindo fogo. Sim. Sabe? O negócio é maluco. Foi uma bela introdução pra realmente começar na geração, tipo... Eu só tinha fotos. Eu peguei um jogo ali que eu achei que representava bem. E só fazendo uma correção, agora que você falou da caixa, eu lembrei. A versão do Mega Drive dessa que eu comentei não era da Tectoy, não. Era uma versão... Era a versão asiática que vinha o Sonic, eu acho que no cantinho ali, mexendo o dedo, alguma coisa assim. Isso, teve uma versão dessa mesma caixa aí que tinha o Sonic junto e tal, era bem essa daí mesmo. É. A versão que o camarada tinha lá era essa daí. Uhum. Agora eu quero perguntar pra vocês uma coisa aí. O que que representa o Mega Drive pra você? O que que dentro de toda a história do... Acho que todo mundo aqui coleciona videogames, gosta de todas as gerações, gosta da concorrência. Pô, claro, todo mundo tem a sua preferência aqui. Vamos falar bem certo, né? Então, a gente jogou Mega Drive, a gente jogou Super Nintendo, depois as gerações foram passando, a gente foi comprando os videogames, a gente gosta de games. Mas o Mega Drive, o que que ele marca pra vocês, assim, nessa época? E ainda hoje, como que ele marca pra vocês? Cara, pra mim, assim, eu até já compartilhei isso com vocês em outras ocasiões. Eu tive contato com o Mega Drive, o primeiro contato foi nessa proposta de locadora por hora aí que esse rapaz fez lá na cidade. Não foi um negócio que vingou, até porque eu acho que ele fez mais ou menos o que você comentou aí, Lu. Deve ter importado ali com um jogo, ou algum amigo veio do Japão, trouxe pra ele, alguma coisa assim. E ele não alimentou aquilo, sim, sim, né? Então ficou com Sonic, cara. E aí não é o tipo de jogo que você paga ali por hora e se diverte, né? Diferente do futebol, de um jogo de luta e tal. Então depois eu fui ter experiência com Mega Drive na casa de amigo. Porque eu, enquanto criança, não tive Mega Drive. Mas eu tinha aí uns dois amigos que tinham e a gente se divertiu bastante nessa época aí. Me lembro de jogar muito Fantasia, Quackshot, Aladdin, Streets of Rage, SWAT, não é SWAT que fala? SWAT. SWAT, isso. SWAT. Esse aí, esse daí mesmo. Então, assim, os clássicos ali, um que só eu gostava, o pessoal não gostava, que era o jogo do Avengers, né, do Capitão América, eu achava muito legal aquela introdução no jogo. Então eu tive pouquíssimo contato com o Mega Drive nesse período. O meu contato foi com aquele mainstream do Mega Drive, nessa ocasião, né. Joguei um pouco de Sonic ali nessa locadorinha, depois o Sonic 2. O Sonic 3 eu nem cheguei a ver nessa ocasião. O Sonic Knuckles, mesma coisa. Street of Rage 3 também, só depois. Então o Mega Drive, pra mim, ainda hoje, ele representa um sistema que tem bastante coisa desconhecida. Inclusive esses... Legal. Desculpa interromper. Então ele, digamos assim, ele tem um significado de exploração pra você ainda hoje, digamos. É, claro, assim, hoje menos, né? Mas eu diria que uns dois anos atrás, por exemplo, eu conhecia, em termos de saber que existem, menos de 50% da biblioteca de shmups do Mega Drive, que é um gênero que eu gosto demais. Então, sei lá, um universo aí de 2-3 anos pra cá, eu venho explorando bastante a biblioteca do Mega Drive e hoje é um dos sistemas que eu mais gosto de pegar os jogos, justamente porque a gente tem uma capacidade de avaliar e analisar a proposta de cada videogame e ver que o Mega Drive nitidamente vinha com uma proposta arcade pro consumidor, né? Pro consumidor doméstico. O que era uma pegada, para aquela época, bastante agressiva, né? Em falar em agressividade, a SEGA foi muito agressiva do ponto de vista de marketing do Mega Drive, principalmente falando de Ocidente. Mas é isso, cara. O Mega Drive, na época em que foi lançado, eu tive um contato superficial com ele. Depois de muito tempo, né? Aquela coisa, depois que a gente começa a trabalhar, começa a aumentar o poder aquisitivo, foi quando eu fui ter acesso, fui buscar conhecimento na internet e aí nos grupos, e fui conhecer bem a biblioteca do Mega Drive. E eu tava até falando antes de você fazer a pergunta, que recentemente eu comprei um jogo do Rubinho de Mega Drive que eu nem sabia, que foi o primeiro jogo lançado no Mega Drive do Japão. Tipo, sei lá, comprei porque, cara, eu olhei assim, nunca tinha visto o jogo, achei a capa legal, olhei ali atrás, jogo de plataforma e tal, um jogo, sabe, aqueles jogos, tipo, muito baseado na cultura japonesa, aí peguei... Qual jogo? Puta, cara, eu preciso ver aqui o nome, pra não falar besteira. Ah, um jogo de plataforma? É, da capa amarela, que tem um... Não sei se é Osomatsu Kan, acho que é Osomatsu Kan. Esse aí mesmo. Eu sei qual que é. É de um carinha desesperado e tal. É, ele chora, ele faz caras e bocas e tal. Sim, sei qual que é. E é interessante, não é um jogo ruim, cara. É um jogo bom. Não, não é não. Tem uma pegada assim. Ele é bastante repetitivo, até pela questão do idioma, é muita tentativa e erro, né? Porque às vezes você faz algumas coisas e você não tá sabendo exatamente o que você tá fazendo ali. Uhum. Mas é um jogo interessante, então quer dizer, é um jogo que eu comprei há uns 2-3 meses atrás, eu nem sabia que existia. E aí eu fui pesquisar sobre, comprei ali na curiosidade, fui pesquisar sobre e descobri que foi jogo de lançamento do Mega Drive no Japão. Então pra mim é isso, o Mega Drive ainda representa uma capacidade de descobrir jogos que eu não pude ter contato lá atrás, na época em que o Mega Drive estava bombando, né? Na década ali de 90. Legal, legal. E você, Demolê, você tem uma história bem feroz aí com o Mega Drive. O que você pode contar pra gente? Então, quando chegou o dia lá do aniversário do Mega Drive, eu fiz até uma postagenzinha em rede social a respeito do Mega Drive e tal, da experiência que ele me proporcionou durante todos esses anos. Então o pessoal fala assim, ah, o que é o Mega Drive pra você? Véi, pra mim, o meu Mega Drive é um amigo. Tipo, eu considero o meu Mega Drive meu amigo. Tipo, porque vários consoles eu já tive durante toda essa minha... durante toda a minha vida, né, de gamer, vamos dizer assim, jogando videogame. Tive vários consoles, alguns eu me desfiz, alguns eu recuperei depois, comprei de novo, outros eu não recuperei de novo, mas assim, o Mega Drive sempre tava lá. Hoje mesmo tem alguns consoles aqui comigo, no apartamento, mas o único console que tá instalado, assim, que eu nunca desinstalo, sempre tá na TV, é o Mega Drive, né? E tem a TV só dele, o espaço só pra ele, tá lá, é o pedestalzinho, o Holy Shrine lá do Mega Drive, tá lá no meu quarto. E alguns acessórios aí também, né? É, o Megazord tá enorme lá. Sega CD, 32X, adaptador do Master System, Multitap, Mega Net, tem tudo lá. Tá enorme o negócio. Legal. Então, assim, desde a época que o Mega Drive saiu, a primeira coisa que me chamou a atenção, como eu falei, foi o impacto visual, né, que o console tinha. Ele que proporcionava. E assim, a beleza do console também. Eu sempre achei um console muito bonito. Os jogos, eu assim, sempre achei os jogos com uma pegada mais hardcore, assim, era uma coisa mais rápida. A música sempre era uma coisa mais empolgante. A forma como o Mega Drive soa, o som de chiptune, me agrada bastante. É uma coisa que eu gosto muito hoje. Até hoje. Tem uma coisa muito importante do Mega Drive, que ele traz realmente o som da máquina ali, né, cara? Sim, exatamente. É som de videogame. Isso. Não é aquela coisa tipo que parece som de música ou som de alguma outra coisa. Não, o que me agrada do Mega Drive é isso, porque tem som de videogame, soa como videogame, sabe? Isso pra mim é uma característica muito forte do Mega Drive e que me apetece bastante, assim, na experiência, né, como um todo. Então, desde que eu me entendo por gente, meu Mega Drive sempre foi o console favorito em todos os aspectos. Gosto também de Super Nintendo, gosto de muitos jogos que saíram no Super Nintendo. Tem jogos que saíram melhor no Super Nintendo? Tem. Tem jogos que saíram melhor no Mega Drive? Tem. Isso aí não vem ao caso. O que vem ao caso agora é, o Mega Drive é sim um console muito bom, é sim um console muito poderoso, e de experiência 16-bit, pra mim, é uma das melhores coisas que a pessoa pode ter. O ideal é você ter tudo, mas se você quer começar por um lugar, eu recomendo que comece pelo Mega Drive, que pra mim é a melhor experiência que pode ter. Aí, voltando à questão do que faz, né, o que me agrada no Mega Drive, véi, já falei um pouco sobre gráfico, já falei um pouco sobre design, já falei um pouco sobre experiência. E uma das coisas que mais me agradava também é essa questão de você ver que a SEGA não se continha em lançar jogo pro console. Sempre queria fazer uma coisa diferente, em diversificar a experiência do usuário através de controles diferentes, sensores de movimento, tipo assim, o avô do Kinect nasceu no Mega Drive, o avô do Emote nasceu no Mega Drive, e tipo, controle analógico e N outras coisas. Demolei seus exageros, né, cara? Não, cara. Realidade, pô. É igual o LX Kid BMX ser o precursor do Road Rash. Precursor do Road Rash. Não é mesmo? Não, mas voltando. Ele então, se empolga, toda... É a coisa... Calma. Mas eu fico... Mas fica pô. Mas tô falando com um apaixonado, não. Cara. Calma, meu. Pois é, cara. Se não fosse isso, eu não teria escrito a monografia da minha formatura de curso de publicidade em cima justamente disso, né? Tipo, a minha pesquisa... Fale um pouco sobre isso, fale um pouco sobre toda a pesquisa que você fez, falando monografia, fale com as pessoas que você falou que foram importantes também, né? Trouxeram conteúdo, né? Então... Desde que eu decidi fazer o curso de publicidade, eu queria pesquisar alguma coisa na área das estratégias de marketing, de publicidade que a SEGA tomou, né, que as decisões que ela teve para que lançasse o Mega Drive como um produto que ia bater de frente com um líder de mercado que era a Nintendo, né, no caso o Nintendinho, né, o NES 8-bit. Então, de lá para cá, eu comecei a pesquisar bastante, na internet tinha pouco conteúdo, mas aí saiu um livro muito interessante, que é o livro do Blake J. Harris, que eu recomendo muito para quem quiser ler. Na época que eu comprei o livro, foi quando saiu, não tinha aqui no Brasil, eu comprei de fora, que é o Console Wars, Sega, Nintendo and the Battle that Defined a Generation. Aí, eu acho que depois saiu aqui em português, eu não sei, mas eu não ia comprar o livro de novo, porque eu já tinha comprado em inglês e deixei assim mesmo. Eu tenho ele em e-book e tenho o livro mesmo físico, né, em papel. Uhum. E comecei a ler aquilo ali, vendo aquele relato histórico e tudo que a SEGA fez do Japão, de ter vindo buscar o Tom Kalinske aqui, que era o cara que manjava do mercado de entretenimento ali pra criança nos Estados Unidos. Da insatisfação que ele já tava na Mattel, que saiu da Mattel. Aí a SEGA viu a oportunidade de pegar esse cara, né, que já conhecia o mercado. E todas as coisas que a SEGA fez para que o Mega Drive emplacasse, né, e tentar enveredar ali para um mercado que era 90% dominado pela Nintendo. Então, essa façanha que a SEGA conseguiu de durante um período de tempo sair do 0% de market share para mais de 50%, velho, é uma vitória assim sem precedentes no mercado econômico mundial, pô. Isso não existe. No intervalo de tempo tão pequeno, uma empresa praticamente desconhecida, num mercado de livre mercado como são os Estados Unidos, chegar um produto do nada e conseguir dominar, né, tipo, abocanhar mais de 50% do mercado, véio, isso é uma coisa que merece estudo, não é, nada daquilo ali pode ser passado despercebido. Se a gente tem hoje uma briguinha entre PlayStation e Xbox, isso aí não é nada junto da briga que foi Mega Drive Super Nintendo nos anos 90. Com certeza, então, a gente merece... fazer um capítulo sobre esse, um capítulo sim, especial sim, sobre sim. Essa época de ouro e da sim. Console Wars, né, a gente deve fazer. Então, eu comecei a pesquisar isso aí, aqui no Brasil basicamente não tem conteúdo nenhum, porque é um episódio da história que aconteceu nos Estados Unidos, então eu tinha que buscar informação lá, procurar revistas de lá, programas de lá e outras coisas. E fui ver também, procurando no YouTube, palestras do próprio Blake J. Harris, que... É, explicando, né, para as pessoas como é que, qual foi a decisão, de quando partiu essa decisão de escrever o livro, de como que ele chegou até o Tom Kalinske, de como que ele fez esse apurado histórico, esse apurado de documentos e como que o livro tomou forma, né? E toda vez que eu ouvi essas palestras dele, eu devo ter ouvido, acho que umas 30 entrevistas, e eu vi, não, esse cara é acessível. Eu acho que se eu for atrás desse cara aí e mandar um e-mail para ele, alguma coisa, um tweet, talvez ele me responda. E eu tive a grata surpresa de responder minhas mensagens. E desde o momento que eu decidi escrever, que falei que ia usar o livro dele como base da minha monografia, ele sempre deu suporte, sempre respondia. Então, todo o meu trabalho de pesquisa teve o endosso de Blake J. Harris, que foi o autor do livro que serviu de base, né, para a monografia. Né? Tava basicamente ali bebendo da fonte. Entrei em contato também com o Tom Kalinske via Twitter. Ele falou que eu tinha que mandar um e-mail para não sei quem, para poder talvez marcar alguma coisa, uma entrevista, alguma coisa via Skype. Mas depois disso, não obtive mais resposta e fiquei mais conversando mais com o Blake J. Harris mesmo. Tanto é que depois, no dia que eu fui apresentar o trabalho, ele sabia que eu estava indo apresentar. Aí antes dele chegar em casa, ele mandou um vídeo para mim, eu não cheguei a ver esse vídeo antes da apresentação. Aí no final da apresentação eu pedi para os professores lá da banca aguardarem que eu ia abrir lá no computador para ver se a mensagem que ele falou que ia mandar tinha chegado e chegou. E ele mandou um vídeo assim, falando um pouco sobre a experiência dele, né, o que fez um cara que tava tipo quebrado financeiramente a decidir escrever e o que fez ele escrever sobre esse tema é bem legal. Deixa eu pegar o vídeo aqui para eu rodar o áudio aqui para vocês e vocês vão ter mais ou menos uma noçãozinha do que foi que ele falou. Hello everyone. Olá a todos, eu sou Blake Harris, autor de Console Wars, Sega Nintendo e a batalha que definiu a geração. Gostaria de começar dizendo que eu sou muito feliz que Sidney esteja fazendo uma apresentação sobre o livro e falando sobre a história incrível que me senti honrado em contar. Mas, primeiro, para localizá-los na história, gostaria de mencionar que antes de me tornar um escritor profissional, enquanto eu tive dificuldades por mais de 10 anos, eu era negociador de commodities para uma corretora financeira para clientes brasileiros, de açúcar, soja, café, para companhias como Copersucar, Raizon, Petrobras. Então eu sempre me sinto uma afinidade com o Brasil e significa muito para mim que o livro esteja sendo lido e discutido aí. Então Sidney provavelmente já falou sobre isso, estou deduzindo que ele esteja exibindo isso no final da apresentação. A batalha entre a Sega e a Nintendo realmente definiu uma geração aqui nos Estados Unidos e eu acho que em todo o mundo. Talvez não exatamente da mesma forma, mas realmente transformou o que os videogames eram. Também é um ótimo estudo de caso para diferentes filosofias de negócio. O que é mais maravilhoso para mim como ator é que não é necessariamente mocinhos e bandidos na história. Mesmo que nas perspectivas da SEGA eles sejam os mocinhos e a Nintendo os bandidos, e na perspectiva da Nintendo a SEGA seja muito bandida. Então, quando você descobre por que eles se sentiram dessa forma e começa a olhar as diferenças e o que essas empresas queriam, você enxerga que a SEGA representou muito mais o marketing em relações públicas e a Nintendo representou muito mais na indústria de desenvolvimento de jogos, a criatividade, na diversão. E também pelo fato que a Nintendo foi atrás de um grupo demográfico mais jovem e a SEGA, sabiamente, procurou um público mais velho. É uma história muito cativante. Eu lembro que uma das coisas que me perguntaram quando eu fui ler o livro para uma editora, eles perguntaram por que nós devíamos nos importar. E aconteceu há 20 anos atrás. É uma boa pergunta, porque há muitas razões para importar. Não só porque foi uma história grande, cativante, com muitos personagens, né? Porque são um estudo de caso interessante, porque você vê os reflexos dessa história, dessa batalha até hoje. Essa semana foi a E3 em Los Angeles. E nós não estaríamos onde estamos na indústria de videogames se não fosse pela SEGA e pela batalha com a Nintendo. E por isso eu quero dizer que eu estou honrado novamente por ter contado a história de Tom Kalinske, Alan Nielsen, entre outros, e todos esses heróis que estão nas páginas de Console Wars. E digo novamente, o quanto significa para mim ser um corretor financeiro, queria ser um escritor, e pensar que agora, alguns anos depois, Sidney está discutindo o livro com uma sala cheia de estudantes interessados e curiosos. Então, obrigado Sidney, obrigado a todos por ouvirem, tenham um bom dia. Aí, ele mandou isso aí, eu mostrei lá pro pessoal, tá? Os professores ficaram meio que sem acreditar que, tipo, eu tinha ido tão longe atrás de informação pro meu TCC, sabe? Então, se eu realmente não gostasse do assunto, se eu realmente não tivesse a fim de conhecer a fundo as estratégias e tudo que aconteceu, né? O que levou a SEGA a se tornar a SEGA clássica, né? Dos dias de ouro, isso não teria acontecido. É por isso que eu falo, cara. O maior pesquisador de Mega Drive do Brasil. Então, já tô comprovando aí a primeira teoria, né? Pelo menos um fanático, né? É, pelo menos fanático. E você, Valeus, qual que foi o que representa pra você o Mega Drive, toda essa pegada do console? Cara, pra mim foi mais como até a época do Saturno, ter mais um arcade em casa, né? Os próprios jogos da SEGA, né? Quando saíram pro console, como até vocês falaram, como mesmo falou, né? Do Altered the Beast, do Hang-On... Golden Axe. Aquela pegada do System 16, né? Os jogos do arcade da própria SEGA, né? Porque eu cheguei a jogar eles no arcade antes mesmo de jogar no Mega Drive. Sim. Tipo, na época que eu comecei, eu até jogava mais, como eu tinha falado anteriormente, eu jogava na locadora, não cheguei a ter o console nessa época, mesmo quando ele saiu. E pra mim, pessoalmente, assim, os jogos que mais marcaram mesmo, além do Sonic, o que marcou muito pra mim foi o Shinobi, velho. Eu jogava o primeiro no arcade. Aí quando saiu o Revenge lá, hoje no Mega. Sim, sim. E principalmente o 3, cara. O 3 é sensacional, né, cara? Ah, o 3 é animal, velho. As músicas mesmo, a OST do jogo. Tá aí um jogo que eu tenho que caçar ainda. É, porra, não ter esse jogo é foda. Demorou já. É, muito bom. Verdade. Cara, pra mim essa coisa do Mega Drive é meio uma loucura, porque na época eu comprei ele bonito, aquela coisa toda, né, cara? Só que eu era um doente mental, que eu não conseguia sossegar com as coisas, entendeu? Então a ideia do Mega Drive pra época, pra mim, era só um passo, entendeu? É triste falar isso, mas era a realidade. Eu pensava assim, pô, daqui a pouco vai sair alguma coisa mais nova e eu vou querer jogar também. Só que eu não tinha a menor condição de manter dois consoles. Eu vivia de locação, né, cara? Não tinha jogo original. Eu tinha a locação e alguns jogos ali, pirata, alguma coisa da época, né? E, cara, quando saiu o Super Nintendo, eu quis entender qual que era do Super Nintendo e pra isso eu tinha que vender o Mega Drive. Eu hoje, pô, me arrependo pra caramba. Não que o Super Nintendo seja ruim nem nada, eu gosto muito do Super Nintendo também. Mas a frustração, cara, que eu tive de vender o Mega Drive, isso, claro, eu não senti na hora. Mas tendo o Super Nintendo e, porra, pensando no Mega Drive, cara, foi das coisas que eu mais lamentei na época, cara, que realmente pra mim foi uma perda, entendeu? Pô, perdi de estar com o Mega Drive pra comprar o Super Nintendo. Eu devia ter esperado mais um pouco, juntar uma grana, sei lá, fazer qualquer coisa, né, cara? Mas a minha ânsia de querer a novidade era muito maior que qualquer coisa. Então eu vendi o anterior pra comprar o novo. Sempre foi assim, né? Foi assim durante algumas gerações ainda, mas a única que realmente eu senti ali foi a do Mega Drive. E o tempo passou, né, cara? O tempo passou, eu tive contato com o Mega Drive mais por amigos, depois emulação, que a gente falou no episódio passado, foi uma coisa assim que foi muito presente, assim, pra mim, de emulação, tanto no PC, quando depois no Xbox, tal, jogando, né? Até que, pô, daí você casa, você tem... começa a ter uma grana a mais, aquela coisa toda, né? Eu fui apresentado a uma maravilha da época pra mim, que era uma coisa que parecia inacreditável, que era o CDX, né, cara? E tive um CDX ali no meio da década passada, assim, e tal. Vendi ele, depois, pô, senti falta, comprei de novo o CDX. Foi o meu Mega CD, foi um CDX, né? Com o Mega Drive foi por muito tempo isso, né? Esse conjunto, mas sempre faltava, batia aquela nostalgia do Mega Drive que eu tinha, entendeu? Putz, vendi, nunca mais eu vou ter ele. É aquela mais ou menos a pegada que você tem com o teu controle de arcade de Saturn, sabe, de GameCube. Tinha aquela coisa, putz, eu queria aquele, né? Mas eu sei que é impossível. Então, pô, eu vou comprar um igual. Pode ter Mega Drive mais interessante, mais completo, tem esse aqui vem com jogo, não sei o quê, mas eu quero um Mega Drive daquele, caixa quadriculada e o modelo Asia, aquela coisa assim. Comecei a procurar, né? Cara, a coisa mais difícil de se encontrar é um Mega Drive com tudo na pinta mesmo, assim, é caro, né? O modelo que você deseja, assim, é uma... Pra você encontrar ele completo, naquela caixa lá, ele tem aquela tampa de... Que é uma película, praticamente, de isopor, né? A maioria não vem, né? Com aquilo lá. E um dia, ao acaso, a gente conversando ali, no grupo ali, daqui a pouco, pá, encontrei um perto do bairro onde eu morava lá. Pensei, caramba, né, cara? R$350. Isso faz, acho que uns 2 anos. Então, foi, assim, razoável. Falei com a mulher aqui, falei, ó, vou buscar... Uma parada que eu quero há muito tempo. Ah, o que, que é? Ah, não sei o que tal. Fui lá, busquei. Não tive a mesma sensação do passado, mas eu tive uma sensação revigoradora daquela época, entendeu? De trazer o videogame que eu realmente tinha, tava num estado muito bom, impecável, assim, com manual, pô. Coisas que eu nem lembrava que tinha ali no conjunto, estavam ali. Pô, eu tive que abrir o Mega Drive pra tirar aquela trava física de plástico que trava o cartucho se for de outra região e tal, né? Fiz toda aquela maracutaia que eu fiz na época, fiz de novo ali pra poder deixar o console como ele deve estar, né? E pra mim, cara, foi uma grata redescoberta do negócio, porque também, ao mesmo tempo, eu comecei uma coleção de Mega Drive com isso também, de jogos, né? Que era uma coisa que eu não tinha, nem passava pela minha cabeça e ter. E fala aí, Lu, quantos jogos você tá hoje? Cara... Não, sou, não, cara, você fala que eu sou o maior colecionador, mas é maior participante da história. Não, mas fala aí, cara, quero saber de quantidade. Ah, pô. Tá enrolando e não tá respondendo. Eu não perguntei, a sua opinião sobre o que eu falo. Perguntei quantos jogos você tem, entendeu? Ui, Creuza agressiva. Só tem que lembrar que esse Mega Drive, quem deu o bot foi eu, tá? Não foi você, cara. Foi aquele que eu te passei que tava por 300 e pouco, velho. Cala a boca, Nelson. Tu tá desviando o mundo da conversa, rapaz. Deixa ele responder a pergunta do GameCube. Quantos jogos você tá de Mega Drive? Cara, sabe qual que é o problema de eu falar quantos jogos eu tenho? Eu tenho certeza qual que é a segunda pergunta, cara. Quantos de esportes são? Não, acho que não. Eu não quero saber isso, cara. Não, cara, eu tenho uns 357. Tem muita gente que tem muito mais que eu. Maior colecionador de Mega Drive do Brasil, velho. Exatamente. Agora só falta vestir a armadura de Mega Drive e falar, o futuro é agora! Esse é o... Não tenho... O passado é agora, né? O colecionador? Esse é o Lu colecionador. Humildão, cara. Pô, tem gente aí que tem muito mais que eu. Deus abençoe eles. Não tenho essa revanchismo assim. Cara, eu sou bem tranquilo. Eu quero ter. Não, não. É que todo mundo é tranquilo, mas a verdade tem que ser dita, né? Essa sua verdade é mentira. Mas assim, hoje eu tenho assim, sou, digamos assim, grato assim, ao Mega Drive. Cara, se fosse pra falar bem certo, eu tenho muito console aqui e tudo mais. Se eu tivesse que escolher um na vida, cara, com absoluta certeza seria o Mega Drive. Ah, não, você só pode ter um. Meio Highlander o negócio, só pode haver um. Cara, eu escolheria o Mega Drive. Porque eu acho que é um console que realmente remete àquele passado legal. Bem aquilo que o Demolay falou aí, pô, a música, aquela coisa da máquina tocando, o chip ali batendo forte, entendeu? Valorizo muito todas as gerações de videogames, gosto muito, gosto do anterior, gosto do posterior, compro os videogames novos. Mas, cara, se fosse pra largar tudo e ter só um, eu teria um Mega Drive. Isso eu acho que representa bem a vontade minha, assim, com videogames, né? Tão me ouvindo? Ei! Opa! Então. Bati a cabeça aqui até descobrir que o caralho do microfone não tava sendo gravado, tava gravando outro caralho, não sei qual, mas agora tá gravando o caralho certo. Então é isso aí. É, então agora estamos com o trio completo. Não vem não, GameCube. Você é o maior... Então, ó, se você falar então isso aí, eu vou falar que você é o maior boteiro do Brasil. Tá? Não, pode falar, eu já falei. Na verdade, eu preciso barulho até... Barulho é esse, estão mexendo em plástico aí, que danada é isso. Eu preciso até me corrigir aqui, porque eu falei que a gente ia... Que é esse plástico aí, cara? Tá um plástico, barulho não, de plástico aí. É o Nelson com a sua coleção de plástico bolha, deve ser. É o Nelson. Meu microfone tá no mudo, pô, tomar no cu. Eu falei que a gente ia ter um desfalque aqui, mas agora a gente tá com a tríade fechada aqui, cara. Maior colecionador, maior conhecedor e o maior pesquisador. Que isso? Então vai lá, gente. Maior. Ei, gente. A gente tá no primeiro bloco aqui ainda, já que você entrou aí, cara, você vai responder tudo numa cacetada só, beleza? Sabatinada. A pergunta pra você é o seguinte: qual a primeira experiência que você teve com o Mega Drive e o que ele representa pra você, tá? Se quiser falar algum fato curioso, aí a gente já introduz não, aí também a ideia. Sempre tem que ter um fato curioso, porque são lembranças, né, da nossa infância aí. Sem dúvida. E, bom, primeiro contato, primeiro, mas assim, vamos dizer que não valeu, porque eu mais vi o Mega Drive do que realmente usufruí e joguei, foi na oficina de conserto do meu tio lá em Itabira, interior aqui perto da grande BH, né? Passava férias sempre na casa da minha avó, ele morava lá, né? Filho dela, óbvio, irmão do meu pai, e eu ia passar férias direto lá, quando a minha família não ia para outro lugar, eu falava, então vai lá, passa um tempo na casa da sua avó. Aí eu adorava, né? Além de adorar minha avó, eu adorava passar os dias na oficina do meu tio, né? Então lá eu ficava fuçando, ouvindo ele falando assim, não mexe nisso aí não, o dia todo. Mas o prêmio pra isso era ver os brinquedos e os videogames chegando pra ele arrumar, ou então ele entregando pra pessoa que... Ah, era uma oficina, né? De eletrônica, não? Era oficina mecânica? Não, eletrônica. Eletroeletrônica, né? Ele consertava desde lavadora de roupa, de passar roupa, videogame, aparelho de som. Pô, isso pra criança era um parque de diversões. Nossa senhora. Assim, a oficina, como sempre, lá no fundo, é tudo bagunçado, né? Não, só na frente, que é tudo bonitinho, limpinho, mas a oficina em si, todas são bagunçadas. E eu ficava no meio daquela bagunça, às vezes via um brinquedo velho, quebrado, assim, eu pegava, pô, será que esse aqui funciona? Ele falava, ó, isso aí não funciona não, então não adianta nem mexer. Tal, mas não sei o que, ele era o irmão caçula do meu pai, né, no caso. Ele ainda tá vivíssimo. E ele, tipo, me tratava meio de igual pra igual, né? Porque ele era jovem e tal, e eu também era criança, assim. Então tinha uma linguagem que era mais, tipo assim, criança gosta mais, né? Tipo, mais próxima, isso, né? Isso, lida melhor. Aí eu ficava lá, aí vinha Atari, vinha Master System, vinha Pense Bem, vinha aquele braço mecânico que a Tectoy lançou, que eu não lembro o nome, vinha... Sim. Pegasus, vinha Maximus, vinha tudo. Esses aí ele nem deixava encostar, porque realmente encostar nesses brinquedos estragados estragou a vida toda, né? Você não pode mexer nesse tipo de coisa. Mas videogame eu sempre jogava quando ele consertava, então ele tinha que testar, né? Tipo, você conserta e põe o produto em estresse, né? Você tem que deixar ele funcionando, rodando, né? Normal. E eu ficava jogando. E tinha noite que ele levava os videogames exatamente pra casa pra eu ficar jogando. Mas eu joguei bastante Atari nessa época e Master System. Lembro do Hang-On. Joguei demais, vinha com o Hang-On na memória. Não existia nem Master System 2 ainda, entendeu? Uhum. Mas o Mega Drive eu vi nessa oficina, mas eu não joguei. Mas não tava nem aí, eu era criança, não tinha nenhum videogame. O que caísse na minha mão ali era lucro, né? E eu não tinha videogame em casa. Mas a minha primeira experiência mesmo de Mega Drive foi na casa de um vizinho. Ele tinha Nintendinho, ele tinha Mega, ele tinha Master. Era o riquinho da rua. Ele falou, não, vamos ali jogar um Mega Drive então, já que você não conhece e tal. Eu falei, beleza. Na época eu tinha um Turbo Game, né? Nem lembro se eu tinha Atari ou Turbo Game ainda. Eu acho que eu tinha acabado de comprar o Turbo Game. Aí o joguinho que ele colocou, cara, de cara, o Streets of Rage 1. Puta que pariu, viu? Puta que pariu, falando, eu tenho apenas um Turbo Game. Olha esse jogo, olha essa música, cara. Sentiu-se humilhado, não, né? Não, e ele deixou jogar numa boa, tal, não sei o quê. Não, humilhado por estar numa geração defasada, né? Isso aí, pra pobre é normal, né? Ainda mais naquela época, né? Não era fácil, né? Não é igual hoje, que você... Imagina pra mim, que eu falei, a primeira vez que eu joguei no Mega Drive, eu tinha só um Atari, pô. Que salto! Aí então eu brinquei lá uma noite lá, não muito, né? Porque nessas épocas as mães, né? As mães ficavam em cima, né? Ó, já tá na hora aí, já deu, beleza, joguei umas duas, três fasezinhas ali, saí feliz da vida. Eu falei, quando eu comprar meu Mega Drive, eu vou ter que ter esse jogo aí. Aí joguei Altered Beast também, tal, que eu já até conhecia. Mas o Streets of Rage foi foda, porque era um jogo que eu não conhecia, eu só via as pessoas falando, entendeu? Uhum. Realmente foi o choque. Era muito bom o jogo. E na época era muito bom, por quê? Porque você tinha jogos assim, melhores tecnicamente, só no fliperama. Em casa não tinha melhor do que aquilo ali. Não existia ainda Streets of Rage 2. Street Fighter 2 estava pra sair no Super Nintendo. E o que representa o Mega Drive pra você? Olha, cara, muita gente hoje em dia fala que eu sou ceguista, megueiro, viúva, não sei o quê. Mas eu comecei devagar como qualquer criança na época. Eu tive Atari, eu tive um clone de Nintendinho e por alguma coisa do destino calhou de eu ter um Mega Drive. E aí sim que eu aproveitei muito o videogame. Né, na locadora tinha muito jogo, e muito jogo que já ninguém locava tanto, né, porque eu cheguei atrasado, então, pô, sempre via lá, Quackshot na locadora, aí o colega meu, não aluga esse aí não, que é ruim. Eu falei, uai, ruim? Deve ser, né, porque tá toda semana aqui, ninguém aluga. Cara, quando eu loquei Quackshot, eu falei, cara, esses caras não entendem nada de videogame, não. Naquela época, o jogo já é sensacional, era os primórdios dos modões. O jogo era difícil, era ruim. O jogo era fácil, era bom. Pelo amor de Deus. Normal, eu gostei demais e, tipo assim, Mega Drive pra mim vou falar a verdade. O Atari foi aquele aproveitamento mínimo. Não tinha muita locadora na minha região, era só fita emprestada, troca, uma fitinha de quatro jogos comprada de ano em ano, de seis meses, mas era controle que estragava direto, não era uma experiência completa, Atari. Vamos combinar, era uma coisa assim rápida, enjoava, e era mais brincar na rua mesmo, né, com a meninada, não tinha essa parada de ficar em casa jogando videogame. E eu não entendi, depois eu ganhei um Turbo Game, queria um Master, mas ganhei um Turbo Game. Eu aproveitei bastante, né, levava pra cá de amigo, e amigo brincar lá em casa, mas tudo beirando a loucura, e né, locava até muita fitinha também, só que ele quebrou. Aí meu amigo, quando eu olhei no balcão, eu falei, não, agora eu não quero um Nintendinho mais, um clone, agora eu quero uma coisa melhor, agora eu vou atrás do Mega Drive. Super Nintendo era sonho distante, era muito caro, era novidade, era só de Miami, entendeu? Ou o Paraguai, né? E sim. Aí eu olhei no jornal Balcão, usadinha, e enchi o saco da minha mãe, ah, vamos lá. Ela foi comigo, aí eu lembro até hoje, era num bairro assim, classe média alta, era um adolescente que estava vendendo, era um mega que a gente chamava de japonês na época, e hoje em dia a gente sabe que ele não foi feito pro mercado japonês, e sim pro asiático, né? Aquela, sim, sim, a gente falou dele aqui. É aquela caixa quadriculada, era um controle original, a caixa bonitona, com isopor, tudo beleza, e um cartucho, que era da Tectoy, e era o Ghostbusters. Cara, eu fiquei legal semanas nesse jogo. Esse jogo, pra mim, era tudo que tinha de melhor pra jogar. E era muito uhum melhor do que eu já tinha jogado. Porque, sim, pô, sim, gráfico... Criança vai muito nessa vibe, né? Mesmo o jogo sendo pior, às vezes, que um... Vamos falar aí, um Ninja Gaiden, um Tiny Toon, um Nintendinho, alguma coisa assim. Um Turtles, né? Mas o Ghostbuster, pra mim, falou, cara, esse jogo é foda. Três personagens pra escolher. Fases que eu posso jogar na ordem que eu quiser, entendeu? E era de um desenho que eu gostava, né? E filme, sim, também, né? Já tinha o desenho, mas teve os filmes também. Aham. Uhum. E o nível, cara, de desafio, o desafio bem bom. Era bom, sim, porque bom, eu custei pra zerar. E quando eu zerei, cara, eu vibrei bastante. Aí depois que... É, os últimos fantasmas dão um trabalhinho. Isso, você tá lá pegar no submundo, né? Não, o pau quebra. Isso. Eu lembro da música até hoje, cara. É música típica de Mega Drive, rockão, som FM sintetizado, cara. É a música do último mundo, do Ghostbusters. Do Ghostbusters. E aí, cara, e a partir daí foi só ampliando os horizontes. Eu ia nessas lojas de troca 2x1, comprar joguinho do Paraguai, que era caro pra cacete, não tinha jogo barato pra comprar. Verdade. Entendeu? Você não tinha o original pra comprar, você tinha um pirata. E o pirata era caro também, sim, né? Paciência. E aí, ficha em locadora, trocava com um colega que já tava meio enjoado também. Então, tinha aqueles também que era novidade. E, cara, eu não tinha Super Nintendo. Quando saiu o Street Fighter 2 do Mega, puta que pariu, hein? Mas posso fazer uma observação aqui? Todo mundo contou aí um pouco da história do Mega Drive. Eu não lembro exatamente qual foi a origem, console que o Demolei comentou. Mas ninguém aqui conheceu o Mega Drive por vias da Tectoy, né? Eu acho que nos nossos casos aqui, só o... Pirão, né? Só o Pirão que teve o Mega Drive da Tectoy mesmo. Que eu conheço de histórias aí, só ele. Ele pegou bem de lançamento a parada, né, cara? É, ele deu uma sorte assim que a mãe dele fica recebeu fudido uma grana aí, alguma coisa aí de acerto, alguma coisa, e aí... Uhum. É, aí ele contou isso aí outro dia. Os filhos, belo presente, né, diga-se de passagem. Porque era caro, era cara. Top. Era caro, era, né? Pô, eu muito lembro rica, que mano, na minha sala tinha um... Tinha um menino que tinha Mega Drive e ele era aquele menino assim, CDF, oclinho, filho da professora mais chata da escola, mas ele tinha um Mega Drive, ele estudava... Com certeza português ou matemática. Agora eu confesso que eu não vou lembrar, mas poderia ser português. Cara, talvez se a gente fosse atualizar aí, eu vou arriscar um valor aqui, mas se a gente fosse atualizar o valor do videogame ajustado pra hoje em dia, será que a gente não estaria falando ainda de um videogame dos R$2.000, os padrões de hoje, pelo menos? Mas eu acho que estaria girando em torno de uns R$2.500. R$2.500, muito caro, né? Eu não sei te falar, não. O preço eu de um Xbox One X em coisa era cruzeiro, de 1.500, 1.800. Não, era bem mais caro, cara. Eu lembro na época que meus amigos falavam de comprar Super Nintendo... Que na época que o Super Nintendo custava R$300 e R$300 era muito dinheiro, véi, R$300 era mais que o salário mínimo. Tem essa comparação direta com o salário mínimo. Era bastante dinheiro, pô. O salário mínimo era R$60, pô. O salário mínimo era R$60,94. É, por aí. Então. Não, e a gente tá falando antes de 94, né, gente? Sim, a gente pegou em Cruzeiro novo. A gente tá falando de Cruzeiro novo, Cruzado. Sim, época a inflação batia. Cruzado real. Pega o negócio desde o início, o plano real. Pega no início o plano real, o negócio custando R$300 é muito, cara, dinheiro. É muito dinheiro. Era muito, porque frango era R$1. Frango era R$1, é verdade, o quilo do frango era R$1. Eu sempre falo isso. Olha a lembrança que o cara traz. Cara. Ué, mas lembrança é verdade, de véio. Pobre, ué. Eu era pobrão, ué. Era a marca registrada do plano real, né, cara? O quilo do frango, R$1, bicho. Era R$1, né? Véio, era a marca mesmo. A garrafa era? De cerveja de 600ml era 60 centavos que eu comprava pro meu pai. 60 centavos. Lembranças de pobrão. Pãozinho de trigo, 10 centavos cada um. Aí, 10 centavos, bar. É por isso que a gente jogava aí os clones, né? E só foi pegar o videogame depois de um tempão, né? Locação só com o troco do pão. É, foi a época que eu fui mais na padaria, no boteco, no mercado, ver se sobravam pra mim. Só no arcade, né? Tinha que manter mais o cara fazia isso aí. Manter o vício. 50 centavozinho lá que sobrava, o cara gastar de ficha. Que isso, 50 centavos era dinheiro demais, velho. Você tá louco. É inacreditável a gente falar isso, né, cara? Pensar nos dias de hoje, mas era pura realidade. Era realidade, real, né, cara? Era realidade. O real chegou a ser mais valorizado que um dólar. Chegou a valer mais que o dólar. 80 e poucos centavos custava um dólar no Brasil. Então, aí as pessoas têm ideia do quanto foi impactante o real pra nós na época. Pô. A gente... Foi uma euforia, né? Foi. Quem tinha dinheiro era milionário, e quem não tinha dinheiro se sentia rico. Pois é, mas vamos sair da economia e vamos voltar pro Mega Drive, que é o que interessa, né? Então, cara, mas continuando aí, a questão é o seguinte, o Mega Drive, você chegar e jogar Streets of Rage, Sonic, Street Fighter, Phantasy Star 4, que foi meu primeiro RPG que eu joguei mesmo. Pô, cara, você não esquece um videogame desse nunca. Você pode ter outros. Você pode vender, comprar outros, você pode manter. No meu caso, eu tive a felicidade de manter ele junto com o Super Nintendo. Mas o quê? O que era do Meguinho eu jogava no Meguinho, o que era do Super eu jogava no Super ali. Eu não ficava, tipo, não deixava o outro pra lá, não. Entendeu? Sim. Eu aproveitei isso, mas o Mega. Mega sempre teve lá. Né? Pra ligar eu, meu irmão, que fosse meu primo. Ou então os amigos que gostavam de jogo de esporte também. Tem uma época muito forte, né? Jogo de esporte no Mega. Depois do Star Soccer no Super, é que deu uma... Acabou. Porque aí a Electronic Arts deu uma caída enorme. Mas pra mim não importava, cara. Eu jogava Vector Man no Mega, jogava Final Fantasy VI no Super Nintendo, jogava Donkey Kong no Super Nintendo, jogava Shining Force 2 no Mega. E, cara, eu aproveitei, cara. Não fiquei de frescura. Ah, esse é melhor, esse é pior. Agora eu só quero saber desse. E, cara, eu sou assim até hoje. Eu só, nas gerações de hoje, eu só não sou assim, mas, tipo, eu quero ter tudo. Porque se você quer ter tudo hoje, você vai ter muito do mesmo. E na época não era assim. Você tinha um videogame, era de um jeito, outro videogame era de outro jeito. Né? Podia ter jogos iguais, mas nem eram tão iguais assim. E tinham os super diferentões, que hoje não existe mais. Hoje é tudo igual. Então na época valia a pena você ter... não ter frescura e ter os dois, aproveitar os dois. Mesmo que você não tivesse, tinha um vizinho que tinha um e você tinha outro, você trocava, você ia na casa dele, ele ia na sua, e aí você jogava tudo, você não ficava pra trás nesse sentido. Só se você tivesse preconceito bobo, entendeu? O que muita gente tinha. Mas é isso aí, essa aí foi a minha experiência e foi o sentimento que o Mega trouxe. Então é isso aí, estamos vendo pessoas apaixonadas pelo Mega Drive, né? Que falaram das suas experiências. Vamos pro segundo bloco. A SEGA aproveitou bem o Mega Drive para fazer experiências enormes, né? Com muita coisa sendo lançada relacionada a acessórios para o videogame, né? Comparado com a concorrência, você vai ver uma grande diferença com relação ao Super Nintendo, principalmente, né? Aquela coisa do arriscar uma plataforma nova, um tipo de jogo novo, de armazenamento novo, trazendo mais potência, essa coisa assim. Algumas coisas foram mais bem-sucedidas, outras não. A gente teve o Sega CD, que eu acho que talvez seja o ADD-ON mais forte no Mega Drive, né? Com 210 jogos lançados, mais ou menos, assim, nesse número de jogos, né? Com mais de 2 milhões de unidades vendidas, né? Começou lá com aquele Power Converter, o Sega Power Base Converter, né? Trazendo o Master System para a geração do Mega Drive também, iniciando uma retrocompatibilidade, que foi interessante para muita gente, tenho certeza. O Demolei falou aí do Base Converter, eu que vendi para ele até o Base Converter. Né? Sim, tá aqui. Fiz o bicho chorou demais, cara. Foi incrível o chororô do rapaz para conseguir um preço baixo. Quem não chora não mama. Nunca tive. É, o bicho mamou bastante. Quem não chora não mama. E daí depois teve o 32X ali, mais pro finalzinho ali, teve suas 600 e poucas mil unidades vendidas e 40 jogos, uma coisa meio mal aproveitada, né? Mas o Mega Drive tem muitos acessórios legais, assim, quais que vocês destacam dentro desses três que eu falei, assim, que são os mais importantes, assim, vocês destacam alguma coisa? Vamos falar bem, vamos falar mal, o que vocês acham desses acessórios e realmente aquilo que foi inusitado, assim, até que o Demolay já falou do controle por movimento e tal, aquela coisa assim. O que vocês acham que foi importante pro Mega Drive, que funciona bem até hoje e é interessante as pessoas terem contato? Eu acho que o Power Base, né, que é o adaptador de cartucho Master System, é um acessório sensacional. Por quê? A maioria das pessoas que conheceram a Sega pelo Master System, né, que o primeiro console da Sega chegou por aqui foi o Master System, e rapidão chegou o Mega Drive logo depois, mas foi um console que aqui no Brasil também foi bastante popular. Então muitas pessoas tinham um acervo considerável de jogos de Master System em casa, e mudar de geração, hoje, com o advento de Xbox One e retrocompatibilidade, é uma coisa mais natural você aproveitar os jogos das gerações passadas, mas antigamente isso não existia, né? Então você ter um acessório a um custo relativamente baixo, que vai te permitir jogar no teu console novo todos os jogos que você tinha na geração passada, é uma coisa sensacional, né? E funciona exatamente igual ao Master System, né? Não tem nada que tirar, nem pôr, nem diferença de desempenho, nem nada, porque como a gente já falou no começo, no primeiro bloco, o Mega Drive tem um Master System lá dentro, né? Tem o coração Master System, que é o Z80, então todo o hardware do Master System está lá incluído. Então o Power Base é basicamente um conversor de pinos, inclusive tendo também a entrada para o cartão, né, o formato jogo de cartão, Rio Card, e óculos 3D. Então você pode ter a experiência Master System completa sem precisar ter uma Master System em casa. Então isso para mim é sensacional. É que é negócio, né? Antes mesmo de lançar o Mega, eles já pensaram nisso aí. Foi uma coisa pensada, né? Com certeza. E assim, eu acho que deu certo, porque muita gente comprou isso aí. Eu nunca tive. Mas assim, eu acho incrível também. E era barato, né? Até porque o adaptador em si, eu acho que ele... A gente até pode chamar um pouco de adaptador mesmo, porque ele não tem grandes parafernálias eletrônicas. Não, é assim, ele não tem, ele não é um hardware auxiliar. Ele não é um hardware auxiliar. Ele é basicamente um conversor, sim, de pinos, e no conversor de pinos ele dá um comando para o processador principal do Mega Drive, né, o da Motorola, entrar em modo de latência e passar todos os comandos pro Zilog Z80. Aí ele comanda a festa. Basicamente isso. A única coisa diferente que ele faz é isso. Ele comanda o repouso do processador principal do Mega Drive para o Master System. Que porque eu nunca tive o Power Base oficial, né? Ou pela Sega ou pela Tectoy. Eu tive aquele conversor mesmo, que é como se fosse um adaptador de cartucho que você coloca ali na entrada do Mega Drive e em cima você coloca a fita do Master System. Sim. E, cara, Dynacon? Sim, chegou a sair um desse para o segundo modelo de Mega Drive, né? O Mega Drive, o modelo 2, que é o mais fininho. Porque o do primeiro modelo do Mega Drive não encaixa no cinema. Não sei, esse meu funciona em... Cara, todos os Mega Drive... Não, esse seu é da Dynacon, só. Esse seu é da Dynacon. Deve ser. Não tem mais um adesivo nele, não tem inscrição nenhuma, mas deve ser. O Power Base Converter 2, ele só saiu na Europa e eu ouço dizer, é um dos acessórios mais caros do Mega Drive. Ah, pesquisem é? Aí. Só saiu na Europa, o bicho é bonito, é um cartucho com um formato todo diferentão. Ele, tipo... Ele respeita as linhas do Mega Drive 2, do slot ali, e pô, é bonito demais. É um daqueles que eu sempre olho o preço e nunca tenho coragem. Ah, eu acho que eu sei qual que é um que tem um botãozinho vermelho, né? É. Em vez do botãozinho azul, ele é vermelho, né? O Mega Drive 2, na Europa, ele é botão vermelho, né? É, eu sei qual que é. Isso. Aí fizeram vermelho pra combinar com o design. Ele é bonito mesmo, ele tem tipo uma... na parte que ele encaixa no console, você tem tipo uma saia, né? Pra fazer a curvatura do videogame. Eu lembro qual que era. Não sabia que era caro, não. Tô vendo aqui, bem bonito mesmo, bem bonito mesmo. Interessante o formato dele aqui. Nunca tinha visto, pra falar bem a verdade, nunca tinha visto esse modelo. Agora o nosso grande colecionador vai atrás, né? Esperem, confiem, né? Não vai acontecer, não vai acontecer porque, assim, eu, por exemplo, só vendi o meu Powerbase Converter pro Demolay porque eu queria muito o modelo japonês, cara. Se um dia eu for comprar ele novamente, ele vai ser japonês. Ah, eu já tive essa vontade também, mas a questão de você ficar preso ao formato japonês meio que mata. É. Pois é. E pra mim não faz diferença nenhuma, porque o meu Mega Drive é japonês, o Sega CD é americano e o Powerbase é Tectoy, pô. É doença, cara, é doença. É porque a gente que começou com o japonês, a gente quer ter tudo japonês e... convenhamos, é mais pela questão estética mesmo, normalmente são mais bonitos, as capas, os manuais, o material é melhor, né? Tipo de manual, de caixa. E o design das caixas, tudo coloridão, todo maluco assim, é uma identidade do Mega japonês, da Sega japonesa. E só pra fechar o tema do Powerbase e pra gente ir pras outras, me corrija se eu estiver errado, mas eu me lembro que alguns jogos só funcionavam se você usar o controle do Master, correto? Nunca fiquei sabendo disso. Não. Ele funcionava com o controle do Mega Drive. Certeza? Não, funciona com o controle de seus botões. Se você colocar o controle Master System, ele funciona. Se você colocar o controle Mega Drive, ele funciona também. A incompatibilidade com o controle de seis botão. Ah, mas aí, pra isso, você inicia o console segurando o botão Mode pra ele entrar em modo 3 botões e funciona. Ah, isso aí eu já não sabia. Eu lembro de ter ouvido alguma coisa nesse sentido aí, de alguma incompatibilidade com relação ao controle. O controle do Mode pra jogo de Master System, eu não sei. O senhor, Mega Drive, eu sei que tem esse tempo. Não, pra Mega sim, muda. Pra Master... Master System eu não sei, nunca testei isso. É só pra fazer essa transformação em 3 botões dos 6, né? É, porque tem jogo que não pega mesmo de 6 botões. Ué, vamos pesquisar depois aí pro Dodelay testar isso aí. Ele põe o joguinho lá no Everdrive lá e testa. Bem, todos os jogos que Master System que eu rodei via Everdrive, eu só jogo com controle de 6 botões e nenhum deu problema. Legal. Mas todos tem que ver se é 100%. Já zerei altos jogos de Master System. Tem que ver se é 100%. Sim, vamos pegar depois na internet, vamos pesquisar um... O nosso grande pesquisador aí, a gente vai ter que melhorar a pesquisa dele, porque eu tô aqui no Sega Retro, e no Sega Retro está falando que a lista de games abaixo requer o controle do Master System para jogar. Alien Syndrome, opa! Bomber Raid, Great Volleyball, Montezuma's Revenge, Penguin Land, Shanghai, Tennis Ace, Carmen Sandiego e Wonder Boy. Jogos bons, hein? Jogos bons, hein? Nenhum desses eu testei. Então você amplia sua pesquisa aí, porque senão eu vou retirar o título de você. Não, os jogos que eu joguei, cheguei a zerar e jogar bastante de Master System no Mega Drive foi o quê? Jogos de Verão, Alex Kidd, o Donald, o Deluxe Time Caper, então, Enduro Racer. Tipo, teve muito jogo que eu joguei e nenhum deu problema. O BMX Trial aí, eu sou... Sim, o Alex Kidd BMX Trial, todos eles, e tudo funciona. Ela abraçou do Road Rash. Tomar banho. Mas vamos seguir em frente aí. E o Sega CD, cara, que vocês pegaram já de cara, qual que é a parada? Porque... Sou fã do Sega CD, sou fã. Rica pra pegar. Tem várias pegadas, né, cara? Tem aquele monstrengo lá, o primeiro, que é o suprassumo do negócio, só que é aquela coisa que o cara tem em casa, mas tem medo até de usar pra não quebrar, né, cara? Guiné tem e nem usa. Pois é, mas o Guiné não usa nada, né? É um louco barrigo. Só usa o fliperama dele lá, brilhoso, só isso. Beijo, Guiné! O Guiné é só Mario vs. Capcom, uma foto por dia, e isso aí é a vida dele. Isso aí. Castlevania. Não, ele posta uma foto do Mario vs. Capcom e uma foto do Castlevania do Nintendinho, só. E daí teve o modelo 2, cara, tem os modelos Deluxe, né, que é aqueles bizarríssimos, né, cara, tipo aquele da é Pioneer? JVC. JVC, Laser Active é da Pioneer. Tá falando de quê? De Wonder Mega, XI... E o Wonder Mega é da JVC. Isso. Claro da que Victor, né? Se a gente for levar bem na chincha aí, aquele versão aí que o senhor GameCube comprou aí recente é o mais power, né, cara? É o mais completo. Mas e o Sega CD, como que foi pra vocês? Vocês tiveram na época, vocês só têm recente, ou vocês não têm? Qual que é a pegada aí do Sega CD? O que vocês acham realmente desse acessório? Que eu acho sensacional. É, eu já contei a história aí, né, que em outros podcasts, que um amigo meu tinha, aí ele, por conta dos estudos, deixou parado, perguntou se eu queria emprestado. Aí isso. Eu aproveitei, aluguei uns jogos, pá, beleza. Quando eu fui devolver com muito pesar, né? Eu não queria, mas, né, a obrigação se fez presente. E depois, quando eu voltei a colecionar, porque eu vendi Mega, vendi tudo para ter um PlayStation, depois comecei de novo, comecei a trabalhar, né, emprego fixo mesmo, aí, né, comprei o Mega. Japonês, asiático, entre aspas, ali, do mesmo jeito que eu tinha. E lá se vai o Jornal Balcão de novo, peguei aquele Sega CD na calada da noite, R$40, pá. E aí sim, eu comecei a aproveitar o Sega CD, entendeu? Comprei, fui comprando o joguinho, fui gravando, porque na época também você não achava tudo, era o, vamos dizer, que era o ápice da emulação de jogos em disco, era nessa época. Uhum. Era Sega CD, Play 1, um pouco depois, mas na época mesmo era Sega CD, que assim, reinava ISO, que você baixava em 1000 partes por disquete e levava pra casa pra gravar. Era uma maravilha. E assim, cara, muita gente fala que foi um lixo, Sega CD não tinha jogo bom, Sega CD foi a derrocada da Sega. Eu não concordo, porque... Também não. Uma coisa... Também não. Que o Sega CD fez foi manter a competição em alta. Muitas vezes a gente aqui no Ocidente não entende, né? Mas lá no Oriente era uma coisa assim que era... Era obrigação. Se a NEC tinha o PC Engenho e a unidade CD, a Nintendo e a SEGA tinha que ter também. Sim. Só que a SEGA foi antes. E, né, a gente sabe que a Nintendo é sempre mais conservadora, né? Depois de tomar uma pedrada com o Famicom Disk System ainda mais, né? Ela ficou só observando. E aí no final queria lançar, né, finalmente com a Sony, e deu naquela história que todo mundo conhece. Mas então o Sega CD era uma coisa que a Sega precisava ter para ainda estar na competição, gente. Porque uma coisa é você ficar sempre para trás, e uma coisa é você lançando tecnologia. Eu acho que serviu, no mínimo de tudo, para um know-how para ela entrar nos 32 bits. Entendeu? Concordo. Quem sabe não seria diferente? É aquela coisa do se isso acontecer, a gente sempre vai pensar nisso, mas uma coisa é que aconteceu, então você tinha que aproveitar. O pecado do Sega CD era muito jogo full motion video. Verdade. Eram contratos que se tinham, era uma moda ocidental, né? Porque lá no Japão eles usavam, era animação mesmo, não era filmagem com atores reais. Eu acho que eu conheço só um jogo japonês é ator real, que é o Black Kamen Rider Zio. Power Rangers. Não, também. Mas eu tô falando oriental. Sim, eu acho que é só ele. O resto era tudo full motion animation. É The Revenge of the Ninja, Time Gal, Road Avenger, né? E aqui no ocidente era o quê? Tomcat Alley, Night Trap, Super Shark. Super Shark, aquele outro Microcosm que saiu até em outros consoles também. Acho que saiu até pra PC Fahrenheit. Também. Putz, saiu Star Wars também, não saiu? Saiu, Rebel Assault. Corpse Killer também. Rebel Assault, Rebel saiu Assault. De xadrez. Que é caro pra cacete. Já fui atrás e não consegui comprar essa bosta. Cara, eu aproveitei o que o Sega CD ofereceu. Né? E ainda hoje, ainda jogo, ainda me divirto aí com os Ecos da vida, os Snatchers da vida. Jogão. Jogão, né, Nelson? Não, ele não sabe disso. Não sabe. Um dia eu termino. O flashback da mim, vida véio, aí que eu joguei, né? Aí pra fazer o podcast. Eu já tinha falado que... Como que comecei mais ou menos com o Sega CD, também foi locadora, que foi aquele choque quando eu vi. Ah, tal, do jogo de boxe, né? Sempre... Sim, do Prize Fighter. Aí, durante muito tempo eu sempre quis ter Sega CD, não tinha. Graças ao GameCube também, que tá aqui no podcast, eu pude adquirir um Sega CD por um preço Sensacional. Aqui tá cheio de amigo, filantropo, um presente. De filantropo aqui, hein? Foi igual foi a corrente do bem, velho. Um ato de filantropia. Só falta o diretor pra filmar. Exatamente. Porque no grupo eu quase fiz o... Cara, no grupo eu quase fiz um teleton ali pra conseguir comprar um Mega Drive. Implorando, venda um Sega CD num preço decente pra mim e finalmente consegui pegar esse Sega CD em estado fantástico de conservação, tá novinho e eu uso pra caramba. Então, o Sega CD, velho, assim, é um bom acessório. Muita gente fala mal do Sega CD pra caramba. Eu vejo hoje em muito canal do YouTube moleque que tem 15 anos, que não viveu a época, que dizer que, porque o Sega CD é uma porcaria e tal, não sei o quê, mas, cara... É outra época. Na época, o Sega CD tinha peso, tinha impacto. Por mais que não tenha sido um acessório que tenha vendido igual um console, mas teve, sim, sua... Importância, sua, né? Seus 15 minutos de fama ali. É, ele... Né? Teve ele, muito jogo bom. Ele serviu também pra provar que acessório nenhum vende bem. Nenhum add-on vende bem em videogame. Conta um aí, que foi lançado depois... Kinect, eu fui o único acessório que vendeu realmente não, bem. Não, eu tô falando add-on. Foi o Kinect. Que melhora o videogame, que lança jogo pra ele. Não teve, gente. Jaguar CD. Nem o Jaguar foi sucesso. Eu acho que, assim, o melhor que tem, cara, talvez é o Sega CD e o CD Unity do PC Engine. Sim. É isso aí. Esse aí foi o precursor, né? É. Sim, sim. É isso aí. O do PC Engine foi lançado antes do início da década de 90, cara. Foi uma aberração só pro Japão, entendeu? Ali olha no, isso, no início, gente. Né? Olha isso. Era o futuro mesmo aquele lugar. Cara, ali, pensa, cara. O seguinte, o CD, disco de CD, tinha sido lançado 3, 4 anos antes, cara. Então você arriscar pra ter aquilo ali num console é algo muito forte, entendeu? Sim, era muito sim, vanguarda sim, pra sim. Época, né? Era muito vanguardista. E outra coisa, a Sega não foi só vanguardista nessa questão de aproveitar essa tecnologia de CD, não. Uma das coisas que as pessoas não falam muito por aqui, porque aqui não teve, que tipo, o Mega Drive foi precursor da distribuição de jogos através de streaming. É. Né? Tipo, uma coisa, imagina, cara, nos anos 90, você disponibilizar um jogo, um sistema de streaming de jogo. Tipo, você comprar jogo num catálogo como Netflix, tá ligado? Tipo, você liga o canal na televisão, escolhe o jogo ali, ele baixa o jogo na hora pro Mega Drive e você joga. Tipo, isso em 93, 94. Isso aí já é tecnologia. Era muito dos à frente do tempo, né? Cara. Eles já estavam acostumados com isso em TV a cabo. E o resto do mundo não, né? Mas eles colocaram isso no. Sim, cara, no mas videogame. A TV a cabo distribuía TV. Sim. A TV a cabo distribuía TV. A Sega fez a TV a cabo distribuir isso jogo. Aí. Dados. Isso é sensacional, velho. Tipo, se hoje a gente ainda fica meio que abismado com Netflix da vida, que onde você tá, você baixa. O conteúdo tá lá, tem aquele catálogo que você vê o que você quiser. Imagina isso nos anos 90, no seu Mega Drive. Até Tectoy beliscou isso. Você pagar um serviço. Aí, né? Você pagar um serviço mensal de tipo $10 e você ter um catálogo imenso de jogos pra você baixar e jogar a hora que você quiser. Cara, Mega Drive, nesse aspecto aí, velho, destrói qualquer outro tipo de tecnologia vanguardista que até de hoje. Eu não consigo ver algo tão à frente do seu tempo como isso aí, velho. Nem o próprio Dreamcast foi tão vanguardista. Eu não tive contato com o Sega CD, nem de ver na época que saiu. Eu fui ter contato com o Sega CD muito... Você ainda tava na roça, né, Lely? Tava na lavoura Não tinha acesso a nada, velho. Só tinha acesso a mato, né? E... e... Cigarrinho de palha. Cigarrinho de palha, charrete, essas coisas assim, né? Brasil. E aí, eita, cara, eu fui conhecer o Sega CD, apesar do Sega CD lá fora, tipo, 96, Demolei, e a gente, que ele deixou de ser oficialmente vendido ou produzido pela Sega, acho que por aí, né? Aqui no Brasil, a gente ficou com ele ainda por um tempo aí, a Mega Drive, ó, a Tectoy tentando desovar as unidades. Então, É, então eu via aquilo nas revistas e tal, cara. Eu achava, caramba. Que Super Game Power tinha muita, tinha propaganda. Tinha propaganda, né, dos jogos, do acessório lá e tal. Então eu sempre ficava na vontade de comprar aquilo, de ter tal, mas, cara, sem condições naquela ocasião. E eu fui ter o meu primeiro Sega CD. Eu acho que o meu primeiro Sega CD foi o que eu vendi pro Demolay. E, cara, foi assim, meio que aquela realização de um sonho de infância. Porque eu não sei se entra um pouco o fator nostálgico aqui, ou se de fato a gente tem ali um esmero muito grande com relação à parte sonora. Mas eu acho que esses jogos que saíram ali da tecnologia de CD para videogame, eles têm um trabalho artístico, do ponto de vista de música, de efeitos sonoros, muito legais, cara. Eu honestamente sinto uma diferença, uma qualidade de som. Vai jogar o Lunar ali do Sega CD, alguns outros jogos do PC Engine de CD. É um negócio bem... É mais refinado. Você percebe que tem um trabalho a mais ali, né? É, por mais que você fale assim, você bota um jogo de Play 4 aí, é disco também, mas, cara, não sei lá, parece que tem um... São poucos hoje em dia, né, que tem esse cuidado. Que buscam... Assim. Hoje é mais diversão rápida. Hoje os jogos não são feitos pra cativar. Essa é a verdade. Exato. Eles se vendem sozinhos. Eles não precisam de nada pra cativar. Então você colocava ali um jogo, cara, de Sega CD. A primeira coisa que isso chama atenção quando você coloca um jogo de Sega CD, pra mim, assim, é o áudio, cara. Sempre começa com uma apresentação de áudio muito legal. No geral. No geral, sempre é algo muito legal. Então aquilo me chamou muita atenção. Então eu peguei esse primeiro Sega CD aí. Deve ter sido... Acho que 2013, provavelmente 2013, 2014, foi quando eu tive meu primeiro Sega CD. De tanto que eu gostei, cara, depois eu arrumei um outro Sega CD ainda mais completo do que o que eu vendi. Demorei, por isso eu acabei vendendo pra ele. E o gosto pela coisa foi se ampliando. Aí eu peguei um CDX, na época também muito completo e tal. E vendi, troquei o CDX com modão pelo XI. E recentemente eu peguei o Wonder Mega, né? Então hoje eu tenho o Sega CD modelo lateral, o XI e o Wonder Mega. Mas eu acho que de todas as aventuras da Sega no que tanja tentar se desafiar do ponto de vista tecnológico e de dar um passo à frente do seu tempo, o Sega CD foi o mais assertivo de todos eles. Sim. E se eles tivessem uma estratégia de marketing tão bem feita, o Demolay falou um pouco sobre isso aí, quando ele falou do TCC dele. Se eles tivessem conseguido trazer aquela estratégia de marketing para o Sega CD, eu diria que a gente teria um futuro diferente, não só para o Sega CD, mas talvez para a Sega como empresa. Ela poderia ter usado o Sega CD por mais tempo como uma ferramenta que aportasse ao Mega Drive capacidade de lutar contra o Super Nintendo. Né? Deixar um pouco mais de tempo. É, mas a estratégia dela teria que ser totalmente diferente. Por que ali? Porque a primeira estratégia do Mega Drive, do Genesis, era derrubar uma empresa que estava muito à frente. E no Sega CD, ela era a única. Então ela tinha que vender uma coisa nova. Ela não tinha que competir com ninguém ali, entendeu? E eu acho que isso aí que foi a dificuldade. Não, e não só isso. A maior dificuldade do Sega CD não foi nem por causa do hardware em si. Porque eu acho que o hardware do Sega CD é bem competente, trabalha bem com Mega Drive. Pra época tinha muita coisa. É bem decente isso. De PC, tinha scaling, tinha zoom, tinha rotação. Sim, era um outro processador do Mega Drive ali. Multilayers. Tipo, muita coisa. Tinha som de PC. Sim. Então era o que tinha de melhor na época. Só que o problema do Sega CD é porque os jogos não chamavam atenção. Tipo, não saiu o jogo de peso. Quando saíram era tipo 1, 2, alguma coisa ali. Era diferente do próprio Mega Drive, que estavam saindo jogos que estavam disputando ali a liderança de mercado. O Sega CD só recebeu um jogo do Sonic, que era carro-chefe da SEGA no Ocidente. Então, tipo, foi... A falha do Sega CD não foi o Sega CD. Foram os jogos dele. Eu acho que assim, cara, a falha do Sega CD foi a mesma falha do Master System que a Sega conseguiu corrigir com o Mega. Sim. Foi basicamente sim. O quê? No Mega, a Sega conversou com várias software houses, e a gente pode destacar aqui Electronic Arts, né? Convenceu a Electronic Arts, mostrando pela capacidade que aquele hardware tinha de vender o software dela. A Electronic Arts comprou essa briga, suportou o crescimento do Mega Drive de uma forma bastante robusta no mercado ocidental. Só que ganhou muito dinheiro com o Mega Drive. Ganhou muito dinheiro com o Mega Drive, verdade. E... inclusive fazendo engenharia reversa para poder fazer o kit antes, deles, né? Por isso... Sim. Eu acho que até por isso que a SEGA chamou a Electronic Arts e falou aqui, ó... A gente sabe que vocês têm capacidade, então vão... Ao invés de brigar, vão fazer a coisa... Trabalhar junto, né? Andar junto. É. Até multitap proprietário a Electronic Arts lançou, pô. Só funcionava com os jogos dela. Four-way, né? Era o four-way play. Aí depois saiu o multitap da SEGA, que também era compatível com os jogos da EA. E o SEGA CD, eu acho que não teve isso, né? O SEGA CD talvez foi um projeto muito mais, como o próprio agente colocou aí, muito mais voltado para uma ambição de... Olha só como eu sou tão poderoso como você, NEC. Estou lançando um acessório que roda CD, né? Então, algo voltado ali para uma certa um certo posicionamento de mercado oriental, esquecendo-se um pouco da base ocidental aqui. E aí, quando o acessório saiu para cá, cara, tem um monte de jogo legal que não tem aqui. E só saiu porque é Working Designs. A gente pode entrar num caminho aqui que a gente vai falar um monte. Porque a Work Designs trabalhou muito bem com alguns títulos. Se não fosse isso, a gente teria uma biblioteca ainda mais pobre de Sega CD no Ocidente do que a gente tem. Sim. Então acho que a falha do Sega CD foi em buscar parcerias com software houses que fizeram, por exemplo, do Mega Drive, um console de sucesso. Mas a falha é inerente ao acessório, porque é o seguinte, quando você tem duas frentes, as empresas, elas tendem a focar os seus recursos aonde vai dar mais dinheiro, aonde a base instalada é maior. Então eles faziam projetos grandes para o Mega Drive e faziam projetos menores. Do lado B Sega ficava CD. Tudo pro Sega CD, justamente. Isso, exatamente. Empresas que não faziam jogo pro Mega Drive faziam jogo para Sega CD. Pois é. Entendeu? Então, também tem uma coisa, gente. A Nintendo nessa época aí já não tava bobinha mais, né? Sim. A Nintendo foi pega de surpresa com o Genesis. Ah, Genesis, isso aí não vai vender nada. Master System não vendeu, o Genesis também não vai vender, não. Ela foi pega de surpresa. Aí, a partir daí, ela começou a andar direitinho, a fazer, né, seus conchavos aí com a empresa Konami, Capcom, Taito, essa empresa japonesa, não lançou nada ou quase nada pro Sega CD. Entendeu? Por quê? Porque elas queriam sempre a base instalada maior, entendeu? Então a Nintendo já não estava boba na parada, entendeu? Então o caminho do Sega CD foi um caminho difícil, entendeu? Só que a gente, quando era criança, não lembrava, né? Não tinha como saber disso aí, né? A gente analisa hoje. Verdade. Analisa hoje o que os caras naquela época tinham que ter analisado. É. Né? Era uma coisa nova para todo mundo, né? Vamos combinar. E uma novidade também para o Mega Drive... e que algumas pessoas talvez até não tenham visto ao vivo funcionando, foi o 32X, né? Que trouxe aquela ideia, nossa, vamos colocar o 32-bits em cima do Mega Drive, vai funcionar e não sei o quê. Até funcionou, mas muito pouco, né? Caralho. Caralho, eu vou te falar o seguinte. Nossa, cara, o acessório mais tosco da história dos videogames. Eu comprei o 32X em 95. Porra, meu. É pioneiro, rapaz. Cara, então, ó, deixa eu só fazer um comentário pra você, que a gente, você ajudou a empresa a falir. Porque você foi dando corda, entendeu? Você foi dando crédito pra um negócio que não valia nada. Não, senhor. Deixa eu te falar o seguinte, senhor. A questão é que o 32X, ele findou não valendo nada. Mas aquilo ali foi um projeto extremamente desperdiçado. Verdade. Por causa de uma briga. Por causa, tipo assim, a gente não tem o que fazer com vocês? Ah, lança isso aqui. Ah, porque a gente vai lançar isso daqui 6 meses. Ah, não vou lançar daqui 6 meses, ah, não. Vou lançar daqui a 4. Entendeu? Aí foi aquela coisa. Cara, só o fato do 32X ele ser lançado no mesmo dia que o Saturno no Japão, É bizarro. É bizarro. É bizarro. Isso é... Aqui, o 32X, ele tinha condições, se ele fosse realmente bem visto pelas empresas, de ser o repositório de jogo 2D fodão da época. Sim. Entendeu? Só que todo mundo queria só o 3D. Sim, eu não digo nem pra questão do 3D, cara. Eu vejo assim... Porque não, a própria SEGA ajudou nos arcades a fazer o 3D... Quem deu start na geração de jogos 3D foi a SEGA. Isso, é o caminho a ser seguido foi a própria SEGA. Foi a própria SEGA. E a SEGA não viu que, assim... Cara, assim, pra mim, na minha cabeça, não é porque eu comprei o 32X na época, eu poderia ter comprado agora, porque eu só fui aproveitar mesmo o 32X anos depois, porque na época eu não tinha TV que dava cores pra ele, não era fácil arrumar um transcoder, ninguém fazia o serviço de transcodificar na época, hoje é uma coisa super simples, né? Essas coisas que hoje a gente acha simples, cara, na época não era nem a pau, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha... internet no Brasil, entendeu? A gente não tinha precário. Nada assim, muito precário. Pra mim, do ponto de vista tecnológico e comercial, o 32X canibaliza o Sega CD, cara. É, o Sega CD ali já não estava mais nos seus melhores dias, e, igual você mesmo falou aí, já era uma época já de declínio total do Sega CD, entendeu? O 32X, ele veio numa época, o Sega CD já não era relevante. É, mas se você for pensar do ponto de vista histórico de uma empresa, quer dizer, é lógico, a gente for entrar no mérito aqui, a gente vai discutir a capacidade que a Sega teve aí de fazer um planejamento estratégico de negócio. Mas você lança o Sega CD em 92, certo? E o 32X em 94. Cara, são dois acessórios que, pra mim, eles não se complementam, eles se canibalizam. Então, por isso que eu falo que o 32X foi um erro gigantesco. E pra quem gosta muito do Sega CD, só olha pro 32X e fala, meu, acabou com um acessório que podia ter dado muito certo e infelizmente não deu. Talvez porque a empresa, no dinheiro que investiu no P&D ali do 32X, podia ter investido em marketing, sei lá, em buscar parcerias estratégicas com outras empresas do Sega CD. De acordo com a história, o que a gente vê, né, que o Sega 32X, o problema não era o console, o problema não era o hardware. A ideia, a concepção do projeto era uma ideia boa, que era o quê? Trazer um pouco da experiência 32-bit para a base já instalada do Mega Drive. Só que o que eu vi na pesquisa e com depoimento de Tom Kalinske, que essas coisas todas, que o projeto do 32X foi concebido para ser um projeto barato, para que quase todas as pessoas que têm um Mega Drive pudessem manter o seu console e experimentar versões de jogos de 32-bits em casa. Né? Isso enquanto elas esperavam um console de próxima geração chegar. Só que aí a SEGA no Japão se antecipou, teve aqueles problemas lá que resolveram antecipar o Saturno enquanto já estavam desenvolvendo o 32X, tinham essas duas equipes de desenvolvimento que estavam brigando. Com medo do PlayStation, inclusive, né? Justamente. Então, assim, foi um erro, não só um erro de estratégia, mas também existia essa briga de egos entre a SEGA dos Estados Unidos, a SEGA da América e a SEGA do Japão. Uma queria sempre mandar mais que a outra, uma queria mais se destacar que a outra. Eu vejo a SEGA do Japão mais como vilã da história, porque os japoneses não conseguiam admitir que o produto delas estavam fazendo mais sucesso na mão dos americanos do que na mão deles mesmos. Concordo. Sabe? Então, concordo. Eles queriam tomar as rédeas do negócio de volta e bateram o pé e disseram, não, vai acontecer do jeito que a gente quer. E a SEGA dos Estados Unidos disse, não, a gente vai tocar aqui do jeito que a gente vê que o nosso mercado aceita melhor. Então, a estratégia era, se o Saturn não tivesse pra sair e não fosse lançado no mesmo tempo, e a estratégia da SEGA dos Estados Unidos tivesse vingado, que era o quê? Lançar um acessório barato pra trazer essa experiência de 2-bit pro Mega Drive, eu acho que teria vingado. Só que o negócio é, tu vai e compra um acessório que deveria ser barato e no fim das contas saiu bem caro, pra comprar jogos mais caros que são defasados em relação à próxima geração, sabe? Então, se tu quiser ter um jogo de 32-bit, tu vai comprar já um console de 32-bit, que é uma nova geração, que é nova tecnologia, que é a vanguarda, ou tu vai comprar um Mega Drive, mais um 32X e mais um jogo que vai gastar muito mais para poder ter essa experiência que é defasada em relação ao console novo, sabe? Então, não tinha sentido comprar um 32X. É, o investimento foi todo direcionado errado. Sim. Né? Sim. Essa questão aí do 32X sair e eles com pressa lançam o Saturno, que mais pra frente seria a cagada maior, né? Foi a pressa de lançar o Saturno remendado. Sim. Uma coisa que a SEGA japonesa não conseguia mais era ficar para trás nos lançamentos. Ela sempre queria ser a primeira. Sim. Ser a vanguardista em arcade, em console, em tudo, entendeu? Então, se o 32X ele realmente fosse um produto barato e que atraísse, pelo menos de início, jogos importantes da própria SEGA e, com isso, outras soft houses, como a Capcom, que a gente já falou, que podia portar muito jogo, sim, de fliperama, sim, da época. Cara, olha só, o hardware, entendeu? O hardware a do própria Sega, SEGA CD poderia lançar jogo em cartucho com um CD de áudio, por exemplo, para melhorar. Hein, olha só, o hardware 32X é bem similar ao hardware do Saturn. Ele possui dois processadores, né, de 32 bits e tal, dois Hitachi, é mais ou menos o mesmo hardware do Saturn, só que o Saturn é bem mais parrudo, né, vamos dizer assim. Então, o que a gente vê, o hardware do 32X, né, com a paleta de cores do 32X, que não tinha mais a limitação que o Mega Drive tinha, mais o hardware do Mega Drive, juntando tudo aquilo, eu vejo assim, jogos como, por exemplo, que o Mega Drive poderia, tranquilamente, com 32X, rodar um Metal Slug da mesma forma como o Neo Geo roda, tá ligado? Ou um The King of Fighters. Cara, Metal ou Slug, até, por exemplo, Cadillac, até, por exemplo, jogos da Capcom que saíram depois. Por exemplo, um Mega Man X4. Eu consigo imaginar um Mega Man X4 rodando bem próximo do que rodou no PlayStation, no Saturn, rodando 32X. Mas, e tem hardware pra isso. Rolaram recentemente algumas imagens, eu não sei se o com fake news isso é ou não, mas rolaram umas imagens de uns protótipos de arte. É, de Alien vs Predador, de CPS2 pro 32X. Não sei o quão verídico. Teve isso, sim. Não teve? Não sei se é verídico ou não, ou algum projeto da Capcom e tal. Vários projetos aí que não chegaram aí a público foram cancelados porque não tiveram nem tempo de nascer. O projeto de Castlevania Symphony of the Night ia ser pra 32X. Ah, é. Exatamente. Tem isso daí também. Para as pessoas que não sabem ainda, né? Tipo assim, tinham projetos grandes. Só como eles viram que o barco já saiu do cais afundando, aí pularam fora, velho. Deixa o Valeus falar um pouco do 32X aí, depois o Lu também, porque eles não falaram nada. Não, deixa o Valeus falar do 32X. Fala aí, Valeus. O que você acha do 32X? Bom, já que ele não falou, vou falar então. Cara, eu acho assim, é um acessório, claro, infelizmente muito mal utilizado, né? Muito mal explorado. Acho muito interessante alguns jogos que tem ali, o Virtua Racing é um jogo fantástico para plataforma e tudo mais. Mas realmente ele ficou, aquilo que vocês falaram aí, tudo é pura verdade, é uma coisa que foi lançado no momento errado, com preço errado, muito mal explorado, né? Eu acho que hoje só vale mesmo para realmente quem quer, né, buscar essa coisa do passado para agora, né? Visto que é muito fácil hoje rodar isso daí, visto que o EverDrive, você bota ali, ele vai puxar o jogo de 32X, você vai jogar nele e tal. É, o 32X hoje serve para você descobrir jogos. Exato, exato. Entendeu? Você vê, né, tudo dele. É, eu acho que uma coisa importante que hoje se explora muito esse ADD-ON para as pessoas quererem lucrar. E vejo muita gente falando besteiras enormes, tipo, ah, ele modifica os jogos do Mega Drive. Não modifica porcaria nenhuma, né? Vamos quebrar isso aqui hoje. Quebra aí, bando de exploradores, né? Você que tá vendendo o seu 32X a R$900, prometendo que ele vai melhorar os jogos do Mega Drive, você é um mentiroso, cara. Para de papo furado. O máximo que ele vai fazer vai tirar aquele... Como que é o nome? Rainbow Bending. Ele vai só melhorar a qualidade do sinal de saída do AV do Mega Drive. Só isso. É, porque o sinal passa por ele, né? Não passa mais pelo Mega. Ele sai do Mega, passa por ele e vai pra televisão. Entendeu? Isso. Aí melhora a imagem. Falar que melhora a imagem é uma coisa. Não melhora o gráfico. Performance. Isso. Não melhora gráfico, não melhora gráfico. Performance. Ele só melhora, gente, a qualidade do sinal AV, só. Isso aí, isso é coisa de AVZ. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ô Demolê, que chegou no nosso Twitter aqui. Estamos live. os jogos do Mega Drive, eles encaixam no 32X? Ou se você quiser jogar o Mega Drive, tem que tirar o acessório do 32X? Encaixa, é o mesmo encaixe. Caixa. É o mesmo encaixe. Depois que você coloca o 32X, você não precisa mais tirar ele pra nada. Pra sempre. Tanto é que a SEGA tinha... Sim, você precisa pra economizar energia, aí você precisa. Mas aí você vai tirar o 32X da tomada, mas continua funcionando do mesmo jeito. Fica um bypass ali. Respondendo a pergunta que chegou aqui do arroba vicios, funciona, tá? Tá, mas aí, voltando aí. Isso aí, modão, continue mandando suas dúvidas. Exatamente. Viu? Para o Twitter. Não estraga a sua TV. Pois é. Vai estragar a TV. Vai estragar. O cara não sabe nem o nome do Twitter, mano. Não, arroba aqui, vai estragar aqui a TV. Aqui não estraga, cara. Porque aqui é RGB. RGB não estraga a TV. Tá bom, mas vamos voltar aqui pro negócio. E outra coisa, a SEGA tinha um projeto de fazer um console com um híbrido Mega Drive 32X, ia ser o SEGA Neptune, né? Exatamente. Que tinha um slot de cartucho só, porque é o mesmo encaixe pro cartucho de Mega Drive 32X. Boa. Aí, o Demolei, você lembrou de uma parada que seria perfeita para ser lançada. Sim, eles... Porque ao invés de CDX, ao invés de Edion pra lá, pra cá, lança a porra do negócio um só, gente. Aí a pessoa vende o seu Mega e compra essa porra. Justo, aí, porque ia ser barato. Entendeu? Era isso que Tom Kalin se defendia. Ele dizia que tinha que lançar esse Neptune para ser o console intermediário por um preço barato. E para as pessoas que não tinham ou não queriam comprar um novo console, comprava o acessório para rodar o jogo daquele console. Pronto. Ei, me diga uma coisa, só de curioso, porque eu nunca li a respeito. Já vi o Neptune e tal, mas não sei. Ele teria uma ligação com o Sega CD também? Não sei dizer, porque os protótipos que apareceram... Que os protótipos que apareceram... Eu acho que não foi falado tinham, isso. Não foi falado. Os protótipos que apareceram, ele tinha a caixa, né, a carcaça, mais ou menos do tamanho de um Mega Drive Model 2. Mas eu nunca cheguei a ver a parte inferior dele pra ver se tinha a entrada serial ali. Então, ele ficou mais no protótipo só de design. Sim. Eu acho que eles nem fizeram placa nem nada, entendeu? É igual tem uns protótipos de Saturno aí, é só a carcaça, não tem placa, não tem nada. Saturno, que a gente conhece, é a placa que saiu, entendeu? E assim, nada impedia, né? Mas se não saísse também... Cara, ia ser um ótimo negócio. Você compra um Mega que cabe as fitas de Mega que você já tem. E aí você compra jogos novos. Sim. Ponto final. Era isso. Tem mais algum acessório que vocês destacariam, assim, que seria interessante que as pessoas visitarem, de repente dar uma procurada? Digo acessório mais agora, controle, alguma coisa que inovou, alguma coisa que vocês têm em casa? Cara, eu vou citar rapidamente um recente aí. Infelizmente não é um acessório barato, é um acessório relativamente caro. Você consegue os mesmos resultados com um caminho diferente, mas que é o cabo da como é que chama aí, a gente? Da empresa lá? Que faz o cabo vídeo componente do Mega? Me ajuda a lembrar. HD Retrovision? Retrovision, exatamente. Que é um cabo de vídeo componente que saiu pela... Não, pera aí. É HD Retrovision. É. Vamos falar direito aqui, né? Senão você... É HD Retrovision. HD Retrovision tá bom. É melhor que o PC Engine. PC Engine é foda, né? PC Engine é foda. Então, eu... ADD-ON. Já ouviu falar em ADD-ON? Eu recomendo esse, Lu. Eu acho... Eu peguei esse cabo. Ele é um cabo que ele você pode comprar depois um adaptador e usar o mesmo cabo, por exemplo, no Neo Geo. Então você tem aí um cabo vídeo componente que pode ser usado tanto pro Mega Drive no primeiro modelo, segundo modelo ou Neo Geo, de acordo com os adaptadores que você comprar. E é um cabo que vai ali te dar uma flexibilidade maior na hora de ligar esse videogame numa televisão que tem vídeo componente. Você não precisa eventualmente comprar a cabo SCART, depois o conversor, e daí do conversor ligar o vídeo componente na televisão. Ou ligar, então, o SCART aí num upscale que, de preferência. Você pode, por favor, só informar o preço pra galera aí, mais ou menos, quanto puta custa um cabo desse? Cara, só pra ter um... Caro! Não, não é tão caro, cara, assim, cara, eu acho caro, sabe por quê? Porque é um cabo que só serve pra um videogame. E você paga um frete também que não é baratinho. Aí você quer pegar ele pra outro videogame, você quer que ele funcione no outro videogame, você pega um adaptador. Se você não pegar junto, mais frete. Ó, o que que eu fiz aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. O cabo custou $53. Cabo padrão Genesis. O adaptador pra você ligar no Mega Drive primeiro modelo custou $8. E o adaptador pra ligar no Neo Geo custou $14. Então, não é tão barato, mas eu diria que hoje eu tenho um cabo que eu posso usar em vários modelos de Mega Drive e no Neo Geo, que é um cabo de vídeo componente que me custou aí... total com frete, $99. Então, uma solução que, infelizmente, para o dólar atual, não é uma solução barata, mas é uma solução que traz uma qualidade muito legal para os joguinhos aí. Sim, de qualidade de Mega Drive. É indiscutível. O problema é que a gente mora no Brasil, né? Sim. Em terras meridionais, não é muito. Eu dei sorte aqui e eu não fui taxado nessa compra. Então, aqui acabou saindo o preço, de fato, que eu paguei na época, né? A gente não estava vivendo lá um dólar... tava dólar de 3.5, eu acho. Então, é a dica que eu dou aí pra darem uma pesquisada. Eventualmente, eu não gosto muito dessa alternativa do cabo SCART e do conversor. Particularmente não gosto, porque eu acho que tem uma bagunça de fios aqui um pouco ruim. Não gosto de lidar com isso. Então, eu procurei uma saída... Mas, Lelis, essa bagunça que você tá falando... ela às vezes é melhor do que você comprar um cabo e ficar tirando e colocando dos videogames, até pela durabilidade. Todo gamer que se preze sabe, cabo que fica tirando e colocando vai estragar um dia, entendeu? Pois então é. Eu acho que quando você tem um cabo para cada um e você organiza no Switch, por exemplo, que é o que eu faço aqui, pra mim é a melhor coisa, só que não é a coisa que você compra do dia pra noite, né? Você tem que arrumar direitinho e tal, mas aí é cada um, É, né? mas a gente não joga hoje igual jogava antigamente, toda hora tá jogando, entendeu? Cara, eu troco, cara, mas eu troco esse cabo aqui do Neo Geo pro Mega Drive, sei lá, cara, muito pouco, entendeu? E essa é a maneira que eu jogo. Quando eu começo a jogar um jogo de um sistema específico, eu procuro focar nele e só depois eu vou conferir alguma coisa de outro sistema. Então, pra mim, isso não representa um risco. Entendi. Né? Pra sua realidade exato, é bom. Exato. Entendeu? Mas enfim, voltando ao tópico do Lu, aí é a dica que eu queria dar. Que eu me lembro é essa daí. Rapaz, eu recomendo um acessório que não é muito caro e que proporciona, tipo, horas de diversão, que é o Multitap. Pra quem não conhece... Não, tem muita gente que não conhece, pô. Tem muita gente que não conhece. Nem pra Mega Drive, nem pra Super Nintendo, nem pra nenhum outro console. Multitap nada mais é do que um adaptador pra você jogar com 4 pessoas. E dependendo do jogo, se tiver 2 Multitap, você joga com 8 pessoas. E tem jogos... eu acho que isso aí fazia muito sentido na época. Hoje em dia, todo mundo quer jogar sozinho. Ninguém vai na casa dos outros pra jogar, né? Mas outro dia mesmo, mas foi no Super Nintendo, a gente jogou o Bomberman. Eu tive que achar o Multitap aqui da Hudson que eu tenho. Cara, eu revirei meu quarto aqui. Desde que eu mudei, eu não tinha tirado esse Multitap da caixa. Da caixa de papelão, que eu juntei um tanto de acessório. Mas aí foi divertido, realmente. Quando vão pessoas na sua casa, cara, é outra... Aí foi eu, meu filho e meu irmão. Cara, a gente ficou jogando umas 3 horas de Bomberman 3 direto. Pois é, cara. Super Bomberman. Ó, é outra experiência. É o que eu digo, cara. Você, por exemplo, Bomberman é um exemplo ótimo pra Multitap. Se você gosta de jogar Bomberman, se você gosta de batalha Bomberman, se você gostava de jogar batalha contra o computador, ou então contra um amigo seu e 2 personagens no computador, você precisa experimentar jogar Bomberman 4 pessoas, todo mundo contra. É outra experiência, cara. É outro nível. Então... tem muita coisa divertida que dá pra jogar. Tem Gauntlet, tem... General Charles. General Charles é bom pra caralho, velho. Yu Yu Hakusho. Muito bom. Multiplayer é muito bom, já joguei também. Véi, tem muito jogo bom que dá pra jogar no Multistep. Tipo, mais algum acessório aí? Recomendo. Acho que não. Relevante, acho que não tem mais nenhum, não. Tem mouse, tem teclado Tectoy. Controle arcade, né? Controle arcade, eu acho que taco é bacana. Taco de beisebol. Mas... não, mas isso aí é irrelevante. É, pistola, bazuca, tem um monte de coisinha. Vamos pro terceiro bloco aí, galera. Bem, para terminar, né, vamos falar um pouco dos jogos que a gente poderia destacar nessa jornada toda do Mega Drive aí, né? Não só apenas do Mega Drive, mas também do Mega CD ali, as pessoas às vezes estão mais ligadas à estrutura do Mega CD, também é uma coisa muito válida, né? Falar que se você quer hoje buscar um Mega Drive, você não precisa ter aquele que custa uma porrada de grana, entendeu? Você pode, às vezes, conseguir um Luz ali, cara, e ele vai estar numa boa também, você vai conseguir comprar, eu acho que o ideal é você comprar o modelo 1, né, o modelo primeirão mesmo, assim, que tem menos problemas de som, é uma coisa mais fácil de você conseguir hoje em dia. E quais jogos, assim, vocês realmente destacam hoje, assim, pensando no passado, claro, mas que são marcantes pra vocês, assim, que as pessoas devem jogar? Cara, eu vou falar, eu vou começar e não vou citar mainstream, até porque, como eu disse no começo, Mega Drive pra mim foi um videogame que eu fui conhecer bem depois da geração, então é uma plataforma que eu recentemente explorei bastante, ainda exploro, então eu vou tentar citar aqui quatro títulos, tá? Um é mainstream, mas vai ser rápido. Primeiro, confiram, Soldiers of Fortune. É um jogo muito legal. Tem pro Super Nintendo também, mas eu prefiro a versão do Mega Drive. Segundo, Tecno Clash. Terceiro, Skeleton Crew. Saiu na aqui versão Tectoy, inclusive. Acho que Tecno Clash, não sei. E o último de... Muito bom, Skeleton Crew. Esses três eu recomendo. Procurem por, vocês vão descobrir jogos que não... Como a gente comentou, muito específicos, padrão Mega Drive da época. Você não vai encontrar esse tipo de jogo com essa temática, com a mesma intensidade na plataforma da concorrência que é o Super Nintendo. E o último eu vou colocar aqui. Cara, esse é um shmup relativamente... Eu acho que sei lá, eu falei mainstream, mas ele é um pouco desconhecido. Mas eu vou colocar esse shmup porque, pra mim, esse jogo... Eu posso cometer uma blasfêmia aqui, mas esse jogo tem a melhor música do Mega Drive, Stage 5. Procurem depois Veritex. Melhor música do Mega Drive, Veritex é show. Stage 5. Pô, Veritex é quase unanimidade aí em questão de jogo de navinha com música fodona. Stage 5. Que é quase um pleonasmo no Mega, né? Jogo de navinha com música fodona. Mas eu cito... Cara, é sempre que eu quero escutar uma música boa de Mega Drive, de no jogo de navinha, Stage 5, Veritex. Eu acho que tem até o nome da música, não me lembro exatamente, mas fica do Estágio 5. É muito bom. Então eu cito esses quatro jogos aí, saindo um pouco ali do padrãozão, que o pessoal recomenda. São jogos bacanas. O pessoal aí que for procurar vão curtir. Legal você ter atacado esses menos conhecidos aí e tal. Muito bom. Manda aí a gente. Ah, cara, eu vou falar mais pra depois. Vai falando aí vocês aí. Tá, então eu vou falar. Tô pensando. Uma das coisas que eu mais gosto no Mega Drive é justamente essa overdose de sprites, de explosão e de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É o Blast Processing sendo esfregado na cara da pessoa ali o tempo todo, mostrando que, pô, o Mega Drive é essa porra mesmo, é poderosão e o Super Nintendo não é nada. Tipo... Olha aí, olha o ódio que tem no podcast. Olha a política do Brasil. Pois é, aí olha só, aí jogos que eu vejo que mostram isso o tempo todo, eles fazem questão de estar colocando muita coisa na tela ao mesmo tempo, que dá essa sensação de jogo pulsante mesmo, que são jogos de tiroteio, são Contra Hard Corps, que é um jogo que, por incrível que pareça, tem muita gente que não conhece. Até hoje eu fico bobo assim quando tem gente que diz, como assim, tem Contra no Mega Drive? Sabe, muita tem gente... Tem que apanhar em praça pública. Tem que matar um indivíduo desse, cara. Porque tem que matar. Tem muita gente ali que só conhece Contra 3, tem gente que não conhece nem o Contra do Nintendinho. Os Contras, Super Contra, o pessoal não conhece. Então, tipo, Contra Hard Corps é excelente, tem muita ação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, quatro personagens selecionáveis, cada um tem uma habilidade diferente, muitas opções de tiro, é um jogo sensacional. Tipo, se você gosta de Contra 3, Contra 3 é um 15 avos do que é Contra Hard Corps. Eita porra! Tipo, você tem que procurar, tipo, nivelar por cima. Chama na ficha. É muito melhor. Chamou na xixi. Muitos finais possíveis. Muitos finais possíveis. Tipo, é outra coisa. É outro nível. Agora o pau cai a foia. É outra coisa. Outro jogo que é do mesmo gênero, que é igualmente fantástico, Gunstar Heroes, que é tipo um dos melhores jogos da Treasure. Muito bom. Gunstar Heroes é sensacional, cara. É o jogo que, tipo, você piscou, morreu, sabe? É ótimo. Também no mais mesmo gênero, tipo, muitas opções de tiro, combinação de arma, muita ação na tela, efeito 3D, efeito de escala, tipo, sprite, tipo, polígono texturizado. Tem muita coisa que as pessoas achavam que o Mega Drive não seria capaz de fazer e ele faz. É excelente, Gunstar Heroes. Muito bom. E outro jogo também que é na mesma pegada e é dificílimo e o jogo é, tipo, é tão difícil quanto bonito. Alien Soldier. Pô, mas você só falhou Alien os medalhões. Alien Soldier, tipo, na tela inicial do jogo. Agora você regaçou. Claro, tipo, na tela inicial de Alien Soldier, ele já disse que vai botar o processador do Mega Drive pra pegar fogo. Tipo, você já, opa, como assim? O que ele vai fazer aqui? 68 mil. E à medida que o jogo vai avançando, você vê que realmente, realmente o negócio, o bicho pega, velho. Alien Soldier é muito difícil e igualmente bonito. O jogo é sensacional. Nessa linha aí, eu demolei. Eu vou ser obrigado a acrescentar o Mega Turrican, que eu acho muito superior também, à versão também, do Super sensacional. Muito superior. Muito superior. De longe. Muito bom. Bom, vou falar os meus aí. Posso falar, cara, até pra fazer justiça também, mais uma vez, aos guerreiros do Mercado Livre que falam que, nossa, esse jogo aqui, ele tem chips especiais, não sei o quê. O único jogo do Mega Drive que tem chip especial... é Virtua Racing. Se você... Faço justiça aqui às pessoas que estão enganadas. Se você comprar um jogo achando que tem algo muito especial dentro do cartucho, que não seja Virtua Racing, você está comprando uma coisa, um gato por lebre. Tenha muito cuidado com isso. Virtua Racing é um jogo muito bom pro Mega Drive, um jogo realmente, tipo, explora ao máximo ali o console com o chip especial dele. É um desafio bem grande, eu acho um jogo muito legal, até por gostar muito de jogo de corrida, acho bem interessante. Outro jogo que eu acho sensacional, só não terminei na última dificuldade, porque é muito difícil, é one hit kill, então é muito difícil, que é o Rocket Knight Adventures, que é sensacional, um jogo muito bom, divertido, você dá risada com o jogo, ele é bem animado, tem chefes legais, eu acho sensacional esse jogo, eu acho que é imprescindível. E eu destacaria também, eu sempre falei aqui, já falei em outro podcast, eu acho que o Mega Drive é um campeão dos shmups, né, cara? Pode falar que o PC Engine tem mais, mas no fundo mesmo, os de qualidade estão no Mega Drive. E se fosse pra escolher um, cara, eu colocaria ali o Musha, o Aleste, né, cara? Eu acho esse jogo muito bom, é um jogo divertido de jogar, tem suas nuances, tem... músicas legais, tem cutscenes legais de entrada ali do jogo, tem três finais diferentes, dependendo da dificuldade que você escolher. Vale aquela visitada nesses três jogos aí, pra valer. O Valeus tá por aí pra falar alguma coisa? Valeus chorou bastante aqui, falou que bagunçamos tudo, que ele foi mijar e a gente fodeu com a porra. Ué, a gente nem viu toda. Ele falando que ia mijar, ué. Ele saiu. Saiu. Ele nem tá na chamada. Vocês não conhecem o Valeus? Por isso que eu tentei incluir ali a parada do 32X e tal. Falei, pô, o Valeus tá meio perdidão aqui, né? Só escuta aqui. Eu sabia, velho. Eu só vi. Só que ele escreveu no grupo. Chá pra lá. Eu vi. Chá pra lá. Próxima vez, sejam mais organizados. Chorão, viu? Ah, Valeus. Chorão. Nintendeiro, né, cara? Nintendeiro é fogo, né? Mas olha, manda aí os teus aí, a gente, pra gente fechar essa bagaça. Plataforma aqui. Raiz. Tiny Toon Adventures. Ama esse jogo. Quem gosta muito de bom. Nintendinho, bom. Muito quem bom. Gosta de Super muito Nintendo, bom. Quem gosta de videogame velho, tem um Plataforma Raiz que é esse Tiny Toon no Mega Drive. Melhor que da concorrência, na minha opinião. Embora sejam jogos diferentes. O outro também, que aí, ó... Pô, eu achei que vocês iam falar, mas não falaram. Adventures of Batman e Robin. Puta que pariu nesse jogo. E a música? Bom também. É outro jogo Jasper que também Kid, faz o Mega Drive pariu, pegar fogo. Cara, mandou benzaço. Bem difícil, né? Não só pela dificuldade, pô. Tem uns efeitos visuais naquele jogo ali de cair o cu da bunda, velho. Você fica, carai, como é que o Mega Mas Drive aí, faz isso? Mas aí aqui eu vou falar que muito o foda. Nintendo é melhor. Depende do seu gosto. Depende da do onde? Seu gosto. Não, eu acho que pra quem eu gosta acho de... do Super Nintendo... como um todo melhor, eu acho, minha opinião. Que é mais padrão, tem tipo assim, plataforma, porrada, ele é tipo andar e bater, né? E tem fases que usam o mod 7, não é isso? Tem, tem. Eu ele acho que o Super Nintendo, os caracteres ele mais bem diversificado, desenhados. Né? O Super Nintendo conseguiu fazer um negócio que, no que o Mega fazia melhor no Super Nintendo nas comparações até então, que é os caracteres no Mega Drive costumam ser maiores, os sprites melhores, detalhados, do que no Super. E no Batman Robin acontece o contrário. Mas não tem nem como do Mega ser grande porque você é o alvo, né? Não tem como. Exatamente, e tem muito mais coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Exatamente. O personagem tem que ser pequeno. Eu não estou entrando no mérito sensação. Da velocidade do Blast Processing e tal. Estou dizendo que, para um jogo de Batman, né, naquele modelo ali, o cartunesco, eu acho a versão do Super Nintendo melhor. Não estou dizendo que a do Mega é ruim, é muito boa. E um desafio fodástico. Assim, a primeira jogada, a primeira fase, você morre ali rapidão, se você não tomar cuidado. Mas é um bom jogo, concordo, um bom jogo. Todo mundo fala, né? Streets of Rage, tal, não sei o que é isso e é aquilo. Concordo com tudo. Puta o Berenap, puta série que foi evoluindo. Tem gente que gosta mais do 2, tem gente que gosta mais do 3, tem gente que gosta mais do 1. Mas tem aquele Splatterhousezinho 2 e 3 também, que pra mim são ótimos jogos. E o 2 e o 3 são totalmente diferentes um do outro. Né? O 3 é mais na pegada de porrada e o 2 é... Bom. É o pulo... Todo pulo conta, né? Pô, o 2 é difícil pra caramba. O jogo difícil. E eu vou fechar aqui com... Eu vou fechar... Porra, cara, tem tanto jogo, velho. Eu não queria nem fechar, não, mas eu vou fechar. Sonic 3 e Knuckles, gente. As pessoas têm que aprender que Sonic... Sim. Não é jogo só de correr. Sonic é jogo de exploração. Sonic Explorar. 3 e Knuckles, se você jogar ele da maneira correta, é um jogo gigantesco. Vai te dar horas de diversão, fases bônus, né? Três tipos de fase bônus diferentes. Você pega Esmeralda, transforma em Super Sonic. Assim, pra mim é um jogo, se a pessoa levar a sério, ela tem muitas horas de diversão. Agora, se ela quiser só correr, ela zera rapidinho, né? Aham, sim. Tipo, foi um jogo também que mostrou tanto o Sonic 3 como o Sonic Knuckles, como os dois cartuchos juntos. Tipo, fases imensas, as fases são muito grandes. Tipo, tem muitos caminhos possíveis pra você chegar no final. E os efeitos das últimas fases? É assim, você pegar o Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles, você vê a evolução do jogo até tecnicamente. Não é só história. Sim, tipo assim, todo mundo acha que, né, todo jogo do Sonic é igual. Não, cara. Tem muita diferença entre o 1 e o 3, por exemplo. Né? E tem aquela, aquela mágica, né, da música ali do Michael Jackson, se é dele ou não é, aquela confusão toda. É um jogo, no mínimo, interessante. Eu acho que todo mundo que joga retro game deve... Plataforma, né? Também deve experimentar. Ah, jogo é que não falta, né, gente? Então a gente vai ficar a noite toda aqui, né? Bom, o Mega Drive é um dos consoles preferidos nossos. A gente gostou de explorar essa coisa dos 30 anos, que hoje ainda são vivos, né? Ainda estamos esperando o Paprium por aí. Quem sabe a gente recebe ainda em 2018 ou não, né? 2019, primeiro semestre, eu acredito. Vamos ver. Eu acredito que é um dos consoles mais amados aí pelo mundo, que eu até hoje continuo a programar para ele alguns jogos, começam a pintar algumas coisas aí. E digo mais, é o console mais bonito. Com certeza. É o console mais bonito. Fim de papo. Pode fechar o podcast aí. Falou, valeu. Entendeu? É isso aí, vamos terminar com esse mais bonito, mais querido. E a gente vai continuar jogando Mega Drive. Talvez daqui a 20 anos a gente comemore aí os 50 anos do Mega Drive. Vai ser, quem sabe, com mais um podcast aí. Será que vai durar tanto? Vamos ver, né? É mais fácil a nossa saúde não durar, se depender, né? Depender de nós. Ele não durar, né? Vamos ver. Pois quem sabe? Um abraço aí, galera. Valeu, pessoal. Valeu. Se